Curitiba com escota e hoje me liberou. Aqui também nós temos um médico no time, que é o doutor Lísio, vice-presidente, inclusive. Coronel Costa Júnior, eu aproveitar que você é um grande remista, preocupado com as coisas do Clube do Remo. Eu quero saber, como é que você vê essa situação no Clube do Remo? Você que é um torcedor que frequenta estádio de futebol, frequenta jogos do Clube do Remo, está antenado na situação do Clube do Remo. Neste momento, só uma competição, que é a Série C, e o Remo luta para melhorar na competição, porque foram 4 jogos realizados, até aqui nem sequer um empate. Olha, na condição de presidente do COPM, eu compreendo o do Clube Remo, o Bente, e a gente, como remista, né, não entende, parece que é inexplicável a situação do Clube do Remo. Mas também, como remista, a gente sempre pensa assim, se não for assim, não é o Remo, né? Essa dificuldade toda que já passamos e outras oportunidades, a gente acredita que realmente chegou aí o Catalá para nos ajudar, né, para organizar taticamente o time e a gente possa ir para o Baenão ou Mangueirão com a confiança que sempre tivemos e o Clube do Remo possa fazer aí na Série C, chegar ao seu objetivo, primeiramente entre os 8, e quem sabe, né, lutar aí pelo título na Série C, para B, né? O Ricardo Catalá, ele tem 41 anos de idade, é um técnico que está desenvolvendo bem o seu trabalho lá no futebol paulista. Tem um currículo aí, inclusive, de acesso a nível nacional e subiu com o Mirassol para a Série B. Acostumado em clubes que não tem torcida, que não tem cobrança. De repente, ele vem para o Clube do Remo, o clube que está numa situação difícil em termos de a nível nacional, de divisão, de competições a nível nacional, mas financeiramente não está naquela situação difícil. O Remo hoje tem dinheiro, paga em dia seu elenco e, enfim, como é que você vê o trabalho para o Catalá que começa agora? Está no segundo treinamento, treinando hoje, treina amanhã, para jogar na terça-feira, estrear na terça-feira. Qual é o ponto, o equilíbrio para ver o condicionamento desse profissional que ainda vai começar a trabalhar no Clube do Remo? Olha, Cacheado, o Catalá, ele é campeão da série que ele está disputando, ou seja, ele tem know-how. A gente sabe que a Série C é até pouca técnica, né, e muito combate, né, é uma competição de muita pressão. Pressão, aliás, que você falou, que a torcida do Remo vai fazer em cima do treinador, mas a gente acredita pela capacidade dele, é um técnico jovem, né, e está se reestruturando, está começando, aliás, a sua carreira, na verdade, e tudo tem a sua primeira vez. Ele está na primeira vez no time de massa como o Clube do Remo, mas já na terça-feira contra o Confiança, a gente já vai ter já um pouco daquilo que o Catalá fez, organizou os times que trabalhou anteriormente. Então, a gente acredita muito, viu, Cacheado, que vá dar certo o trabalho dele e ele coloque o Remo para sair dessa fase difícil na zona de rebaixamento na Série C. Tá legal, muito obrigado, conversei com o grande remista, o Coronel Costa Júnior, que está coordenando juntamente com a sua equipe de esporte, aqui o torneio início do seu PM, daqui a pouquinho eu volto falando mais do Clube do Remo, no Gastando a Bola, meu querido amigo Francisco Urbano. Beleza, Cacheado, vamos chamar aqui o Érico Macedo com o Clube Notícia. Alô, Érico, se apresente. Rádio Clube. Tá na Clube, tá legal. Rádio Clube Domingo. Francisco Urbano. Voltamos a falar aqui da série campestre do COPM, acompanhando essa grande festa, torneio, homenagem também à cabine de imprensa ao Jorge Dias. Tem o Clube Notícia aí, salvo engano. Dessa, 11 horas com o Érico Macedo e depois a gente retorna aqui direto da sede campestre do COPM, meu caro Alex Machado. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Rádio Clube. Aconteceu, se ligue na Clube. A informação total, total. Em Belém, 11:03. No ar, Clube Notícias. Polícia Federal intercepta avião com carga de quase 300 quilos de skunk no Aeroporto Internacional de Belém. Previsão do tempo. O tempo parcialmente nublado aqui na Avenida Almirante Barroso, neste momento na capital paraense, 30 graus. O edital de abertura das inscrições do 12º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, foi publicado nesta sexta-feira, dia 26, no Diário Oficial do Estado. As inscrições ficam abertas até o próximo dia 5 de junho e podem ser feitas por meio do site da instituição. As provas objetiva e de redação serão realizadas no dia 25 de junho presencialmente em Belém e regionais. Os horários e os locais das provas serão divulgados posteriormente no Diário Oficial do Estado e também no próprio site da Procuradoria-Geral do Estado. E a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante neste sábado por tráfico interestadual de drogas. O suspeito foi preso no aeroporto de Belém enquanto tentava transportar dentro de um avião 290 quilos de skunk, um tipo de maconha concentrada. Agentes da Polícia Federal souberam de um carregamento de entorpecente com um plano de voo para Petrolina, no Pernambuco, antes da decolagem. O responsável pela droga foi abordado e chegou a tentar fugir, mas foi alcançado. O inquérito foi aberto para apurar os detalhes das circunstâncias do crime e o piloto foi solto porque não foi verificada a participação dele no crime. A aeronave e o celular do preso foram apreendidos. Aconteceu, ligue na clube, continue ligado no Domingo com Francisco Urbano. Eu volto em uma hora com mais notícias. Aconteceu. Ligue na clube. A informação total, total, total. Prepare-se para mergulhar em um universo de imagens e ícones feito pela nossa gente com a nossa cara. A cada semana, o Sextou com Arte, o mais novo quadro do Bora Cidade, celebra a cultura em uma experiência de inspiração e entretenimento. Você vai se emocionar e descobrir talentos da nossa região. Toda sexta-feira no Bora Cidade, a partir de 11h50 na RBA TV, canal 13.1. Realização Grupo RBA Apoio Vale. Mãe, quando dirigir, não use o celular. Irmão, use o cinto de segurança. Amiga, venha sem pressa. Olha o limite de velocidade. Filho, cuidado. Se beber, não dirija. Pai, você vai sair de moto, use o capacete. A vida é feita de escolhas. A sua vida e a vida de quem você ama. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma campanha do DETRAN. Governo do Pará. Por todo o Pará. A Prefeitura de Belém está investindo cada vez mais na educação. Tamo junto demais! Construindo e reformando 83 escolas, como a Rosemary Jorge, a Bem-vinda de França Messias e as escolas na região das ilhas. Melhorando a vida de alunos, professores e servidores. Tamo junto educando, tamo junto por Belém. Mudando, melhorando, tamo junto por Belém. Tamo junto por Belém. Prefeitura de Belém. Tamo junto por Belém. Se você é daqueles que acredita que pequenas ações podem mudar o mundo, precisa acompanhar a quarta edição da série Pará, que orgulha e transforma. São histórias inspiradoras de agentes de transformação que estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas em todo o estado e em diversos setores da sociedade. Aos domingos, até o dia 2 de julho, serão publicadas matérias especiais que retratam essas iniciativas transformadoras. E você pode acompanhar tudo isso de perto, garantindo o seu Diário do Pará. Oferecimento Agropalma, movidos por biopotência. Alubar, a maior fabricante de cabos elétricos da América Latina, é do Pará. Banco da Amazônia, o parceirão do agronegócio na região. Guamá Tratamento de Resíduos, TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A mensagem pode esperar, a sua vida não. O uso indevido do celular é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Por isso, no Maio Amarelo, a Unimed Belém incentiva a atenção e o respeito às leis de tráfego. Faça a sua parte para construirmos um trânsito mais seguro. Unimed Belém. Aqui tem segurança no trânsito. O governo do Pará está fazendo o maior investimento em saúde em todos os tempos. Entregou hospitais, construiu policlínicas, ampliou o atendimento e continua trabalhando sem parar em todas as regiões. Agora, estamos entregando o Hospital Regional da PA 279. Ele vai atender 500 mil pessoas. É um compromisso assumido e cumprido. Compromisso com a vida de cada paraense. Governo do Pará, por todo o Pará. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 104.7 MHz. Emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Rádio Clube Domingo. Francisco Bano. Obrigado, Alex Machado. Voltamos a falar da sede campestre do COPM com dois atletas, dois jogadores. Se aproxime aqui, jogador do Tiradentes. Seu nome, querido? Ele Edson. Ele Edson, você já jogou? Seu time já venceu, perdeu, empatou? Como é que tá? Não, meu time vai ser o terceiro jogo e se a gente ganhar, a gente já fica pra final. Na minha relação aqui, o Tiradentes em 2022, ano passado, foi campeão. Luta pelo B aí. Bicampeonato com o nome de Tiradentes, porque a nossa equipe anteriormente era Fluminense. A gente já foi campeão 5 vezes aqui. O Fluminense se apresenta aqui em 2021 como campeão também. Isso, mas outras vezes também já foi campeão. Na sequência, Fluminense, Tiradentes, bicampeão. Agora, como Tiradentes, a gente pode ser bicampeão esse ano. Agora, nesses campeonatos, nesses títulos, você participou em quantos? Todos. Sempre fui do Tiradentes ou do Fluminense. Colecionando medalhas, troféus e tudo mais. Isso aí. Importante. Agora, aparecer na foto também, né? Na foto da final. É mais importante. Agora me diz o seguinte, torce aqui em Belém para qual clube? Remo ou Paysandu? Ah, Paysandu. Tô Paysandu. Você está observando o momento do Paysandu, o que você projeta para o Paysandu, qual é o seu pensamento? Ah, estamos na torcida para ver se melhora, né? Porque não está muito bom das pernas, mas acho que a diretoria melhorando aí o plantel, focando mais nas competições, acho que vai ficar bom. Dá para reverter esse quadro contra o Goiás? Difícil, mas dá. Já revertemos piores, né? Então, estamos na expectativa aí de um bom jogo e conseguir reverter. Pelo menos levar para os pênaltis. Obrigado, querido. Bom jogo. Muito obrigado. Mais um atleta por aqui, do Dinamo. Máquina. Que é do homem, rapaz. É do Coronel Costa Júnior. Seu nome, querida? Eu sou Adriano Raiol, meu nome. Você já participou do torneio, já jogou o seu time? Sim. Já joguei aqui pelo time do Corinthians, o time do Fluminense também, do Major Liedes, e agora... Tô jogando, começando, estreando aqui pelo Dinamarca. Já jogou Dinamarca agora? Não, primeira vez que tô jogando no Dinamarca. Tô começando agora jogando no Dinamarca. Jogou agora pela manhã, ganhou... Quanto foi? 4-1 o jogo. Foi contra o Spark que jogou aí. Foi 4-1 o jogo. Você torce pro Remo, Paysandu? Qual a sua cor preferida? Tô na Luz Brasileira, Águia de Marabá, que agora tá por cima? Torço pelo Paysandu aí. Torço pelo Paysandu também. Qual a sua opinião com relação ao Paysandu? Paysandu... Ganhou a Copa do Brasil, terceiro colocado, vai disputar o título da Copa Verde, mas tem esse revés aí de tentar, no caso, né, superar a equipe do Goiás, uma vez que aqui em Belém foi 2-0. Você acredita, o Paysandu reverter essa situação? Pode ser, é possível, possível. O time chegando lá, tiver a oportunidade, como teve também no último jogo, aí, acredito que ele pode vencer também e reverter esse quadro. E mesmo porque o Paysandu vencendo... Ele abre uma vaga para outro paraense, que é o Cametá. Sim, isso é importante. Ele tirou a vaga do Cametá e pode devolver se for ganhar o Goiás e, consequentemente, o título. Sim. É importante aí para o futebol paraense, né? Então, que ele consiga também essa vitória aí para a melhoria do futebol do estado. Obrigado, querido. Obrigado também. Aí, a participação aqui dos atletas, dos participantes da máquina, do Tiradentes. Enfim, um torneio muito bonito aqui, sem dúvida, no... Da sede campestre do COPM, que tem como comandante administrador o nosso querido Coronel Costa Júnior. É verdade, rapaz. Muita gente, manhã de festa, sol realmente a pino, aqui com a banda de Ananindeua, a bandinha tocando, incentivando os jogadores, as equipes também. Cantores vão se apresentar daqui a pouco. Uma grande festa, sem dúvida. Nenhuma. Qualquer coisa, jogue aquele sinal do Dini Mendes. Só falta ele, meu irmão. Vamos lá. Então, falamos sempre em nome de Ed Sainer. Ed Sainer, adesivos, bandas, crachás em PVC. fachada em ACM, gráfica em offset, letras em acrílico, letras em aço, móveis em MDF. A Edside confeccionando ingressos para shows e jogos de futebol em papel moeda com tarja holográfica. Contato do Júnior Serrão, 32 34 36 21 988 50 78 11. Também em nome de Brits Fucar, melhor oficina de reparação automotiva de Belém. Não corra riscos, corra para Brits Fucar. Da 3 de maio, o contrato é com Sabá, 981-280490. Da Travessa Campos Sá, 674, é com João Vitor, 982-7276-74. Estamos acompanhando aqui o grande torneio de interno do COPM, que é direto da belíssima sede campestre do COPM, que tem como comandante e administrador presidente, o Coronel Costa Júnior. Pousada Chalés do Atlântico, na ilha paradisíaca de Algodoal. O casal Luiz Alcântara e Isabel Reis, comandante. Buffet de primeira qualidade, café da manhã nem se fala. Ótimo contato da Pousada Chalés do Atlântico, na ilha de Algodoal. Zap 91, aí vem 982-15-7111, www.chalesdoatlantico.com.br, catlantico@gmail.com. Dados os endereços, estamos no aguardo do noticiário do Paysandu Esporte Clube. 11 horas mais 15 minutos, dizendo que depois tem o Gastando a Bola, grande jornada esportiva. E principalmente o jogo do Paysandu. Paysandu jogando contra a equipe do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. É verdade, rapaz. Paysandu também vai tentar mais uma vitória. Paysandu está menos ruim que o Remo, né? Não é que esteja bom, está menos ruim que o Remo. Mas o Remo, a situação do Remo é muito delicada, muito difícil. Espera-se que haja uma reação por parte do time azulino. É, o caro Nilton César, né? O caro Nilton César, dizendo que nós falamos do EC, Esportes, Bolas, Chuteiras, Society, Troféus e Tênis, além de confecção de material esportivo. Ligue, faça seu pedido pelo telefone 983-89-9292. 983-89-9292. A loja NC Esportes apoia o projeto Bom de Bola e Bom de Escola, que tem a parceria com o Palmeiras e a coordenação do jornalista Nilton César. Dado o recado, tudo tranquilo? Vamos seguindo aqui com o programa Domingo, direto aqui da sede campestre do COPM. É verdade. Grande Nilton César, sintonizado, ligado aqui no programa, né? Tá tudo certo, tudo tranquilo. Nós estamos aqui na sede campestre do COPM, né? E aguardando também a presença do Nilton César. Daqui a pouco vai ter o nosso querido Tinho Menezes falando do Paysandu Esporte Clube. É o Papão da Cruzu. Papão da Cruzu, que precisa vencer o Volta Redonda. Esse negócio é só fazer o dever de casa. Não. Tem que vencer fora de casa também. Na pior das hipóteses aí, o empatezinho, sem dúvida, é de bom tamanho para a equipe do Paysandu. O Remo, que é, já chegou, meu caro Júnior, o Paysandu. Então vamos colocar, se tiver por aí, o Zap Clube, a presença do torcedor aqui na sua Rádio Clube do Pará. Fico no aguardo, portanto, da comunicação do nosso querido Tinho Menezes. É verdade. Vamos tentar dar uma circulada por aqui, né? Poder movimentar essa turma toda aqui. Alô, tem Zap Clube. O contato com o torcedor. Alô, torcedor, um abraço, bom dia. Bom dia. João Batista. Fala com quem, Girona, querido? João Batista Pereira, Tenório, bairro do Girona. Remo, Paissandu, Paissandu, Remo, Tuna, Castanhão, Águia. Paissandu. Paissandu. Me fale do Papão da Curuzu, então. E o Paissandu contratou bom jogador, Robinho, que jogou no Avaí. Vai arrumar o time, o Robinho, que tem 35 anos. E você acredita que o Robinho possa fazer uma boa campanha com os demais companheiros do time do Paissandu? Paissandu precisando, reforçando o seu elenco. Agora também tem quase 40 anos o Robinho aí, né? Vamos ver se dá caldo ainda, né? É bom jogador ele. Então vamos aguardar que ele desempenhe um grande trabalho no Paissandu, é isso? É. Hoje vamos ganhar, hoje o Volta Redonda 2-1. É, que essa volta seja redonda para o Paissandu e quadrada para o Volta, né, mano? É. Ele precisa, necessita da vitória. Necessita da vitória, sem dúvida. Dilma. Querido, muito obrigado. Obrigado, bom dia para o senhor. Bom serviço para o senhor. Exatamente, muito obrigado por participar. Olha, meu amigo e irmão João Vieira. João Vieira está sintonizado no programa Domingo. Abraçando também o querido amigo e irmão delegado Marco Oliveira, torcedor do Remo, cabeça inchada. E Edu Mendes, nem se fala. Luiz Mendes, idem. E o Sargento Rente, pior ainda, estão aborrecidos com o desempenho do Clube do Remo. Horrível o desempenho do Leão Azul de Belém do Pará. Vamos ver se melhora, né? Deixa eu passar meu querido amigo e irmão, Luciel Cacheado. Nunca mais falei com o Luciel Cacheado, que é um dos maiores e melhores advogados criminalistas que nós temos. Homem de uma profissional da mais alta competência, personalidade forte, muito conteúdo, muita transparência. Advogado responsável, que é muito solicitado, inclusive fora do nosso estado do Pará. A Luciel Cacheado, nunca mais batemos o papo, né, Luciel? Para a gente poder conversar. E sem dúvida nenhuma. Deixa eu abraçar o doutor Alberto Maia. Alô, doutor Alberto Maia. Um grande abraço para o senhor. Doutor Alberto Maia teve um acidente de avião, mas está se recuperando e tudo mais. Grande abraço, doutor Alberto Maia. Tem torcedor ligando, torcedor falando aqui no Domingo. Alô, torcedor, um abraço, bom dia. Bom dia, meu filho. Como é que está? Estou sobrevivendo às intempéries da vida. E você? Estou bem, meus amigos. Irmão, você veio para falar com você, não sei consigo. Já foi aí do Paissandu também. É, abaixa um pouco o volume do teu rádio, senão vai dar microfonia. E aí, não vai dar para te escutar direito. O rádio é som, é qualidade. Então temos que ter qualidade. Mas você pode continuar falando, se tiver uma posição melhor, sem dúvida. Expresse aí seu sentimento com relação ao seu clube. Eu sou do Paissandu. Pois é, o Paissandu joga contra o Volta Redonda. Como é que você está aprovando essa campanha do Paissandu? Eu queria falar sobre o futebol paraense. Pode falar. Você falou aí no sábado passado, o Remo ganhou 11 vitórias, né? Invicta. Eu só foi com o time pequeno. Você está certo, meu filho. Está certo, sim. E o Rio pequeno, o time pequeno, o juiz paraense. Se não pega o juiz de fora, não ganha. E outra coisa. O pessoal falava na clube, se o senhor não. Vai falar na clube, o Renan estava melhor, começou primeiro, o Renan estava melhor, porque começou primeiro. O Renan estava melhor do time do Paraná. Hoje, né? Hoje. Mas eu não acho. Eu acho que o Remo sempre tem pior. Você sabe que o Paissandu vier discutir comigo, eu falei isso aí. Não, eu conheço futebol. Eu joguei futebol, eu conheço futebol. Já fui passando 4 meses, jogando Paissandu, 4 meses. 1970. 78. 70, 60 mais ou menos. Eu joguei no Paissandu. Tempo do Caim. É, eu me lembro do Caim, professor Caim. Tempo que eu fui para o Paissandu, eu joguei, era o Caim. Aí, nessa época, quando eu fui lá, eu fui para cá para o interior. Passou no interior. Mas eu conheço o futebol, já foi juiz de futebol também, e eu conheço o futebol. Então o Remo não está, né, do Paysandu. Eu digo que está de Remo, Paysandu, que eu estou com o Paysandu. Mas não conhece futebol, é torcedor, posso torcer, né? Mas não conhece futebol. E eu conheço futebol. Então o Remo fez um negócio errado, eu decidi de comprar o CT. Ela contratar jogador, fazendo time bom, para competir, porque tanto está o Paysandu no momento, tem que ter um nosso time paraense, né? Tem que ter lá para crescer o futebol paraense. Então eu trouxe o Paysandu e trouxe o futebol do Pará. Então eu não quero mal do Remo nem do Paysandu. Então é isso, a minha expectativa é essa. O Remo já está melhor, ele contratar um jogador bom, não. Vamos comprar o CT, por enquanto. Quando tiver condição, fazer o CT, não é isso? Você concorda comigo? Beleza, então. Obrigado, querido, pela sua participação aqui no Domingo. É, que está picotando, está caindo. Obrigado. Em todo caso, muito obrigado pela sua participação aqui no Domingo. Meu caro Alex Machado, estamos falando aqui direto da sede campestre do CLPM, acompanhando esse torneio interno do CLPM, renovando um abraço ao meu querido amigo e irmão Igor Andrade. É, o Igor Andrade, sem dúvida, trabalhando muito e torcendo pelo Paysandu. O Paysandu está dando trabalho por Igor Andrade, que está sintonizado aqui na sua clube. Domingo, direto da sede campestre do CLPM. Alô, Igor! Grande abraço, querido, e obrigado pela grande audiência, sem dúvida nenhuma, aqui na Clube. Bem, estamos na capital paraense. Deixa eu me sintonizar aqui, meu caro Alex Machado. 11 horas mais 26 minutos. Daqui a pouco tem o noticiário do Paysandu. Esporte Clube. Remo já participou do programa. O Banco de Informações, com Jerônimo Bezerra também, já participou do programa. Faltando para fechar, a equipe do Paysandu Esporte Clube. Estamos nessa manhã ensolarada, sol a pino, muito forte. E aqui acontecendo o torneio interno do COPM. É, rapaz, uma sede muito bonita, bem estruturada, sem dúvida nenhuma, nessa grande administração do Coronel Costa Júnior, fazendo um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. E por isso está à frente, ao comando do COPM, fazendo esse grande trabalho com toda a certeza. Estamos circulando por aqui, acompanhando essa grande movimentação que está ocorrendo. Enquanto isso, a bandinha tocando, a bandinha tocando, para poder animar essa turma aí que está acompanhando o direto aqui do COPM. Ah, o pessoal do Tiradentes aqui batendo bola. Deixa eu pegar aqui um jogador do Tiradentes. Estamos ao vivo aqui, Rádio Clube do Pará, programa Domingão. O teu nome, querido? Bom dia, Leon Braga. Leon Braga. Militar? Sim, militar, da PM. Patente? Coronel. Tiradentes, é o primeiro clube que joga, né? Torneio interno, já atuou por outras equipes? Não, já rodei aí bastante time e estou de volta a casa, né? Retornando ao Tiradentes aí, depois de um certo tempinho longe aí. Foi campeão, né? Sim, bicampeão, né? Tá com 2 anos seguidos aí. Um, inclusive, o retrasado nós perdemos para eles nos pênaltis na final, que era o Grêmio. Quantos títulos você já tem nesse torneio aqui? Colecionador de títulos, troféu, medalhas? Com certeza. Vamos estimar mais de 10 aí. É, eu já jogo aqui desde 92, né? Então, tem uma longa estrada já de história aqui, juntamente com vários outros oficiais, sócios civis, enfim, é um clube de coração nosso. É uma maneira de relaxar com a família, de se divertir, aproveitar, trocar ideias, colocar o papo em dia. Com certeza, esse momento aqui do torneio início é um momento ímpar, né? Que agrega todos os times, agrega oportunidades de a gente rever amigos, né? familiares, né, trazer para prestigiar também o clube. Então, assim, eu acredito que seja um dos momentos mais importantes no decorrer do campeonato, esse momento de agregação e valorização. Você torce por qual clube? Paysandu, de coração, bicolor de coração. Como é que você analisa seu pensamento com a campanha atual do Paysandu? O processo do futebol profissional, ele perpassa muito pela gestão, né, como qualquer outro ramo. Então, eu acredito que a gente precisa acertar um pouco mais na gestão em termos de contratação, seja comissão técnica, jogadores, porque a gente percebe que os erros vêm se repetindo ao longo dos anos. É isso que impossibilita, né, principalmente, eu acho que o que mais o time sonha é a volta à Série B. Robinho foi contratado, 35 anos, é um bom jogador, pois a idade permite que ele possa desenvolver o grande futebol, na sua opinião? O futebol hoje ele está longevo, né? A gente vê cada vez mais profissionais do futebol estendendo a carreira, né? Chegando aí próximo dos 40 com qualidade. Agora, para isso, precisa haver compromisso, responsabilidade fora de campo, né? Para que se mantenha focado na meta que o clube tem, que é os campeonatos, os títulos, né? Paysandu, pela Copa Verde, acabou perdendo para o Goiás aqui por 2-0, mas garantiu a vaga, né, devido ao terceiro lugar na vitória contra o Cametá. Mas tem esse jogo contra o Goiás de volta. Você acredita que o Paysandu tem possibilidade de reverter a situação? Acredito que o Paysandu teve chances, né, para deixar o placar, no mínimo, no empate. Mas futebol, a gente sabe que é momento, se resolve dentro das quatro linhas e é possível se reverter. Lembro da situação do ano passado contra o Vila Nova também, uma situação que estava precisando ser revertida e nos acréscimos conseguimos fazer o gol de empate e levar a decisão para os pênaltis. Então, temos que, como torcedor bicolor, acreditar que é possível, né, essa façanha novamente. Acreditar, quem vai mais acreditando é o torcedor do Cametá. O Paysandu tirou a vaga do Cametá da Copa do Brasil, mas pode devolver essa vaga, caso pense o Goiás, consequentemente campeão, e devolve essa vaga para o Cametá. Mais um clube, né, representando o futebol paraense no certame brasileiro. Querido, prazer conhecê-lo, grande abraço, bom jogo. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Estamos conversando com essa turma toda aqui, que está fazendo parte, né, com relação a esse torneio início aqui, do torneio interno do COPM. Correndo aqui a bandinha, sem dúvida nenhuma, animando aqui os jogos do torneio que está sendo realizado na sede campestre do COPM 2023. Muita gente aqui, muitos associados, muitos convidados também, participando dessa festa maravilhosa, um espaço muito significativo, muito bem estruturado. O comando do Coronel Costa Júnior fazendo grande trabalho, sem dúvida nenhuma, à frente do COPM. Vou voltar a falar com o Coronel Costa Júnior. Ele já jogou, o time dele venceu, né? Vou aproximar aqui do Coronel Costa Júnior, que já estamos quase encerrando o programa. Coronel, falar com o senhor de novo. Qual foi o placar? Nós ganhamos ainda há pouco de 4-1 e agora vamos para a próxima partida. Essa partida certamente vai nos credenciar a final. Então estou aqui na expectativa. E tanto prova que credencia que não só venceu, goleou também, né? Pois é, goleada, marcando aí também minha volta aos gramados, né? E eu estou muito motivado com isso. Vou ter uma nova participação aí para que a gente possa credenciar o time à final. Não sentiu nada, tudo tranquilo? O joelho tá bom. Eu fui liberado pelo Dr. Lísio, pelo fisioterapeuta Ângelo Escota. Tô em condições. Marcou algum gol, não? Não. Tô na lateral direita. Também tô me poupando porque desde setembro, né, do ano passado, que eu não jogava. Tô voltando a ganhar o ritmo de jogo. Você não dá para dar assistência, não cruza. Dá aquele cruzamento perfeito, exato, de bandeira, um verdadeiro garçom servindo os atacantes. Exatamente, eu sou lateral direito por formação e aí eu sempre ali na ala, fazendo chegar a bola ao atacante pela direita ou cruzando logo para os nossos companheiros lá converterem em gol. Agora, eu sei que uma pessoa coronel da Polícia Militar, um homem de personalidade forte, transparente, uma pessoa muito responsável, muito querida da sociedade, parece. Como é que você observa o futebol, o nosso futebol, o futebol parece, vamos falar do nosso futebol. Remo, Paysandu e agora Tuna e também o Águia, que recentemente ganhou o campeonato, parece. Como é que você classifica o campeonato, as equipes paraenses? Olha, este ano foi um ano atípico, né, em função das intercorrências havidas aí com o Remo, com o Paysandu. As coisas da administração refletem em campo. A gente não consegue explicar o que está acontecendo com o Remo, mas, assim como o presidente do COPM, torço sempre para que os clubes congêneres, né, tenham êxito nos seus objetivos. É, especialmente quanto ao Remo, que eu sou um remista, né, o Cacheado divulga muito isso. A gente torce para que, com a contratação do novo treinador, o Remo saia dessa incômoda classificação, né, incomoda a torcida, incomoda a diretoria. Eu tenho certeza que Fábio Bentes não queria isso para o Remo, mas ele tomou uma atitude, mudou o treinador, e o Ricardo Catalá certamente vai fazer um grande trabalho e colocar o Remo no seu devido lugar. O seu pensamento, que contribuiu para essa queda do Remo de rendimento? Olha, a gente sabe que, aliás, teve aquela vitória com o Corinthians, né, que motivou a torcida, o time estava motivado, e algum problema interno levou o clube a ter um rendimento muito baixo. Uma vez identificado isso, foi feita a mudança do treinador, que era o líder, que perdeu o controle do time, certamente, né? Embora seja um grande treinador, um grande estrategista, o treinador que saiu, e nós acreditamos que o Catalá vai corrigir as falhas e retomar a motivação dos jogadores. O Marcelo Cabo fez um grande trabalho, teve aí uma disparada logo no início da competição, quando ele participava, uma grande fase do Remo, nos fez acreditar, nos fez sonhar, mas infelizmente... E, como a gente diz, são coisas do futebol, que às vezes a gente, como diria o Claudio Maranhão, são coisas que a gente não entende, né? Aconteceu com o clube do Remo. Mas vai dar a volta por cima, meu caro Francisco Urbano. Agora, essa carência do jogador brasileiro, das posições, não é só que você atua aqui na Dinamarca, essas carências nas posições... Você também atribui aqui, qual o seu pensamento a isso? Falta categoria de base, falta mais empenho dos treinadores, no sentido de treinar mais, dar mais apoio e não priorizar a parte física, como está sendo o futebol mundial? Não, acredito que os clubes têm melhorado muito a estrutura da base, né? Realmente falta mais investimento, falta mais recursos, isso é uma condição, é um problema do nosso futebol, é uma coisa do futebol empresa mesmo, que tem que incentivar, pegar esses garotos. Olha aí que, por exemplo, no caso, o governo do estado fazendo a USIPAS, é onde nós temos quadras poliesportivas, a Secretaria de Esporte e Lazer fazendo um grande papel, e todas as secretarias. Lá pode ser um celeiro de grandes atletas. Quero anunciar em primeira mão aqui no seu programa, Francisco Urbano, que o COPM contratou Rogério Belém, e nós vamos atuar com o Sub-17. Já vamos ter participação no Campeonato Paraense. E aí, dentro do que você está falando, o COPM tem sua responsabilidade? Até porque nós vamos ter garotos o quê? Sub-17 que precisam ter uma orientação, uma disciplina, e o esporte é muito disso. Então esse é o grande trabalho que nós vamos fazer com a base do COPM para futuramente, quem sabe, estar disputando entre os grandes clubes do Pará. E tem um detalhe, né, coronel? O Rogério Belém, o filho dele, está viajando no mês de julho para o Equador, onde vai jogar no futebol do exterior. Exatamente. O Rogério Belém tem conversado com a gente. É um craque, né, que teve aí grande participação em equipes nacionais, foi para o exterior, teve êxito, e hoje está passando a sua experiência, né, o seu conhecimento para os jovens que ele vai trabalhar no COPM. Todos os materiais esportivos estão sendo adquiridos, o centro de treinamento é um centro de treinamento locado, e nós vamos ter o Sub-17 do COPM, que tanto brilhou no futsal, agora vai para o campo de futebol. Pois é, eu ia até mencionar com o senhor com relação... ao futebol, ninguém segurava o COPM, era futebol de salão naquela época. O COPM criou um departamento autônomo de futsal, o Coronel Piedade esteve à frente, né? Muito êxito, né? Teve 10 títulos, 8 em sequência, né? Ainda não batido esse recorde, E o Coronel Piedade esteve recentemente, fez aqui uma confraternização com os ex-atletas, premiamos alguns, vamos dar inclusive um título de sócio honorário para alguns atletas do COPM que tornaram o nosso clube muito conhecido na sociedade paraense. Agora, Coronel, com relação ao projeto, projetando o COPM, prevendo já o futuro, muitos projetos serão executados, um verdadeiro canteiro de obras aqui, graças à sua administração, graças à sua dedicação, dividindo a família, o trabalho, o COPM. Como é que você consegue administrar tudo isso? Olha, nós montamos uma equipe, uma chapa que se tornou a diretoria executiva do COPM, e a grande característica da nossa gestão é que eu não estou só. Tenho o vice-presidente Lísio Capella e nós temos os diretores muito atuantes na área do esporte, atuantes na área dos eventos, atuantes na área da recreação, da diretoria da mulher, das relações públicas. Cada um fez o seu papel e tornou o clube maior do que já era. O COPM hoje, com grande exposição na mídia, inaugura a sua cabine de imprensa. O capitão Jorge Dias foi um capitão médico da nossa instituição. A esposa dele, viúva, esteve aqui com a gente, dona Olívia, sua filha Alessandra. E estamos fazendo agora o torneio início, uma grande festa de confraternização. Olha aí, Francisco Urbano, vamos também fazer a iluminação do nosso estádio aqui, do nosso campo de futebol. É o nosso Haroldão, o nosso campo é chamado Haroldão. E vamos fazer jogos à noite, toque-toque, vamos melhorar aqui a visita, né, do nosso, a frequência dos nossos associados com um toque-toque na quarta-feira, toque-toque na sexta-feira e rodada de futebol. Aqui, à sua retaguarda, temos um areião, um campo que vai ser transformado em gramado para a gente incentivar a participação dos cinquentões, né? O cinquentão não quer mais correr com cadete, com tenente, ele corre entre os coronéis lá, né? E aí dá o seu gás e a participação fica melhor. 7-7, chamado futebol de 7 aqui, que a gente vai fazer, e já é um dos planos. E aí, ó, só lembrando a vocês, dia 17 de junho, nós estamos aqui, o Arraiá do COPM, e dia 30 de setembro, nós vamos ter aqui o Baile das Estrelas com o W, e outra a atração internacional, Pinduca, que roda o mundo com carimbó. Acesso, então, parabenizando o senhor. E quantos membros fazem parte da sua diretoria? Como é composto? Nós temos a diretoria com o presidente, vice-presidente, o secretário, né? O secretário é a diretoria executiva, né? Nós temos também o tesoureiro e aí os nossos departamentos, que vem cultura, vem esporte, vem a diretoria da mulher, vem o de eventos e o de relações. Estamos faltando 20 minutos. Nós vamos chamar aqui o último bloco de comerciais. Se tiver o Dini Mendes por aí com o Paissandu, você joga também, meu caro Alex Machado. E a gente retorna com o Cacheado, com o nosso querido Cacheado. Não, o Cacheado vai encerrar com o Coronel Costa Júnior, para conversar. Você já falou do Remo. Tá certo? Tem aí, tá? Tem. O Paissandu chegou aí? Sim. Então vamos ao noticiário do Paissandu com Dini Menezes, vamos lá. E o Paissandu ontem finalizou a preparação, volta redonda e agora a turma descansa, quem foi de café, quem vai de almoço e às 19 a bola vai rolar para Paissandu e volta redonda, né, o voltaço. Paissandu liberou o João Pedro, mais um, além do Stefano Pinho, agora João Pedro, mas claro que mais serão liberados, sem dúvida nenhuma, né? 20 jogadores à disposição do técnico Marquinhos Santos para essa partida de hoje, hein? E é a terceira partida fora, e o Paysandu quer mudar a história das duas primeiras, porque as duas primeiras o Paysandu perdeu. Perdeu para o Figueirense, perdeu também para o Ipiranga, aquela goleada que ninguém quer lembrar. E agora, lógico, né, o Paysandu quer ter um outro rumo nesse terceiro jogo fora, o quinto da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, né? E o Paysandu confirmou Robinho, aquele meia do Palmeiras, Cruzeiro, Curitiba, rodagem enorme do futebol do Brasil e tá chegando aí. Agora, claro que o Paysandu continua no mercado, naquele pique, não pode parar não, tem que reforçar esse time, quer para o torcedor voltar ao estádio, voltar a Curuzu, voltar ao Mangueirão, onde quer que o Paysandu jogue, né? Porque o torcedor está bem desconfiado com a situação do Paysandu Esporte Clube. Mas o Marquinhos Santos, depois de quarta-feira, já vai ter um tempo bem, bem maior aí para, né, para tocar o barco, para trabalhar, como ele diz, até agosto esse time vai ficar na ponta dos cascos do jeito que ele quer, porque vai ter tempo para poder implementar, para poder ajustar, para poder encorpar, para poder evoluir essa equipe do Paysandu Esporte Clube do Papão da Curuzu. Olha, Paysandu, querendo ou não, né, vem de duas vitórias, né, uma na Série C e outra no Campeonato Paranaense, quando venceu a equipe do Cabetá por 2-0 no Caldeirão Alves Celeste, no Caldeirão Bicolor. E a outra em cima do Manaus, 1-0, né, pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Fito Medito para a garganta, não tem coisa melhor com própolis, mel de abelha e eucalipto. Agora tem a bala do Fito Medito nas drogarias e supermercados da cidade. E também argamassa, plastimassa, genuinamente paraense, daqui é nossa, da região, é cá de casa, argamassa, para construir, argamassa, para reformar, argamassa. As grandes construtoras do Brasil estão utilizando. E para você utilizar, 91-3724-1453, Domingão Urbanão, mandando ver com tudo. E o torcedor está, né, naquela espera, naquele aguardo, porque ele pode, não vai contar com o Leandrinho, que ficou em Belém, sentiu o joelho e tal, não viajou, é o Tinho. Agora ele tem a grande parte, né, desse elenco, né? A grande parte desse grupo à disposição, coisa que ele não pôde contar no Campeonato Paraense, até mesmo na Copa Verde. E para esse Campeonato Brasileiro ele pode contar com quem chegou agora, com quem já está há tempo aí no elenco. E isso pode deixar o técnico mais à vontade, mais tranquilo para essa Série C, né? E tem o Jaci Maranhão. Aliás, o Jaci Maranhão vai ser meu convidado daqui a pouco do Gastando a Bola, assim como também o Rodolfo Filemon. Rodolfo Filemon, que fez um jogo bom, hein? Fez um jogo bom na partida contra a equipe do Manaus. Manaus, ele fez um jogo bom e aí está aí ganhando espaço... Claro que tem que ter ajuste, a zaga teve, o setor defensivo do Paysandu teve uma certa queda, né? Então tem que recuperar isso aí, que é para passar aquela confiança, ainda mais pro moleque aí, no bom sentido, né? O Gabriel Bernard, que tá no gol do Paysandu desde a partida contra o Cametá, lá em Cametá, e não tá fazendo feio não, hein? Não tá fazendo feio até aqui, desde lá até aqui ele tomou um gol somente, olha só, um gol somente ele tomou, foi quando o Cametá empatava aquela partida no estádio Parque do Bacurau. O Lobo tá aí, o Thiago Coelho, né, com certeza já vai estar à disposição. Thiago Coelho vai retornar, Thiago Coelho, agora vai depender do técnico, né, se ele vai retornar como titular ou vai retornar para ficar no elenco do banco, sentado e tudo mais. Se bem que tem o Alan também, que pode jogar a Série C. O Alanzão, que foi contratado goleiro, também pode jogar a Série C tranquilamente. Agora, quarta-feira, o Paysandu já sai do Rio, segue para Goiânia, para o jogo da quarta-feira contra a equipe do Goiás. Goiás que levou, até a hora que eu vi, estava levando o peia do São Paulo, né? Estava levando o peia do São Paulo, enfim, mas é uma outra história, né? É uma outra história essa parada aí de Campeonato Brasileiro para a Copa Verde de futebol, né, profissional. E o Paysandu vai para decisão já no prejuízo, porque perdeu a parada, a primeira, de 2-0, jogando em Belém dos Bicolores, em Belém do Pará. Olha, Banca do Sucesso Home Center, você compra o rádio AM/FM de 6, 7, 8, 9, 12 faixas, você compra o telefone rural, né, o telefone rural para sua fazenda, para o seu sítio. Enfim, você compra também a caixa Bluetooth pequena, média, grande. Você compra também luminárias para sua casa, corredor, sala, garagem, banheiro, cozinha, tudo pelo menor preço. Você compra material de construção, material elétrico, pia para o seu banheiro, compra chuveiro, torneira, tudo na Banca do Sucesso Home Center. Você entra pela João Alfredo e entra também pela Frutuoso Guimarães, a Maranhense, a Nalva, a Solange, a Maria, o Washington, o Fábio, estão todos aguardando você para aquele descontão do tamanho da Amazônia. Fera! fera. Vai lá, vai lá, vai lá, que eu tenho certeza que você vai comprar até o que nem lembra mais que precisa comprar para sua casa. Então, Banca do Sucesso Home Center, você entra pela, como eu falei, né, pela Frutuoso também. João Alfredo, Banca do Sucesso Home Center. Portanto, olha a programação de saída do hotel, exatamente às 17 horas e 30 minutos, 17 horas e 30 minutos, batedores e tudo mais, não vai ter problema para o Paysandu chegar urgentemente no estádio para fazer aquela preparação, para aquele aquecimento do gramado, e depois às 19, a bola rolar, porque o Paysandu tem que somar esse ponto, né, tem que fazer bonito, tem que apagar aquelas duas primeiras derrotas da Série C para a Figueirense e também para a equipe, do Ipiranga, aquela goleada, que não foi fácil não, aquilo ali ficou, né, ficou feio pro Paysandu Esporte Clube. Urbano, fico por aqui com mais, eu volto daqui a pouco, tô gastando a bola aqui na clube. Obrigado, meu caro Dini Menezes. Ó, reunião por... Edson Matoso, Coronel Costa Júnior, Paulo Costa Cacheado, Reginaldo Barros, enfim, Claudito Miranda, Cacheado. Bom, no final do programa eu quero só agradecer esse apoio da diretoria do COPM e fortalecer quanto mais aí essa parceria Rádio Clube do Pará e COPM. COPM e Rádio Clube do Pará. E já estamos, se Deus quiser, já tudo certo para a grande decisão com a Rádio Clube, com a sua equipe aqui, tá? Para transmitir o jogo daqui. Belo gramado com a cabine... Coronel, o capitão, o nosso Jorge Dias, locutor da máquina, e um ambiente maravilhoso aqui, e vem muita coisa boa, conforme disse o Coronel Costa Júnior, para o associado. E eu tenho certeza que o futebol, ele agrega muito. Coronel Costa Júnior, muito obrigado por todo o apoio, essa parceria, em nome do Guilherme Guerreiro, nosso diretor de esporte da Rádio Clube do Pará. Valeu, Cacheado, muito obrigado. Obrigado, Francisco Urbano, por fazer aqui do COPM aqui o espaço do esporte, do futebol da manhã de hoje da sua Rádio Clube na sede campestre do Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Quero agradecer ao Guilherme Guerreiro, diretor de esporte da Rádio Clube, agradecer ao Cacheado, você, Urbano, e antes desse bate-papo aqui, que inclui o Reginaldo Barros e Edson Matoso. São vocês aí que movimentam o futebol em nossa terra. A gente agradece muito, a gente vai para o estádio quando vocês fazem essa grande mobilização. E esse grande movimento torna o nosso futebol cada vez melhor. E aqui o COPM também se sente honrado com isso. É importante que a mídia esteja presente, que ela mostre para a sociedade o trabalho que está sendo feito aqui, desses camaradas que estão nas ruas no dia a dia, que desempenham uma atividade estressante. Dentre as atividades laborais no Brasil, a atividade policial é uma das mais estressantes. E esses camaradas precisam de um lazer, de um bem-estar, e o clube é muito isso, é muito para eles e para as famílias. E a gente convida aquele oficial do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que ainda não é associado, que venha fazer parte da família COPM. Muito obrigado, obrigado pelo espaço, estamos honrados e de portas abertas para a Rádio Clube do Pará. Nós que agradecemos, parabéns pelo que o senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer. Um grande abraço a todos os seus ouvintes, COPM é um clube para chamar de seu. Venha para cá, traga a sua família. Obrigado, Coronel Costa Júnior, falando aqui na sua Rádio Clube do Pará. Estamos devendo um bloco de comerciais, deixa eu ver aqui. A gente passa um pouco, exagera um pouco, né? Peraí que já vai chamar o Clube Notícia e depois a gente paga. Faltando 8 minutos para terminar, então vamos circular por aqui um pouco. Depois a gente chama o Clube Notícia com o nosso querido Érico Macedo. E posteriormente nós vamos encerrar o programa Domingo, direto aqui da sede campestre do COPM. Então nós vamos fazer a leitura aqui dos nossos patrocinadores, nossos comerciais, e depois eu chamo o Clube Notícia com o Érico Macedo. Então vamos com calma, com tranquilidade, nesse encerramento do programa. Enquanto isso, a bola está rolando aqui no torneio interno do COPM. Falamos sempre em nome de Ed Sainer, adesivos, banners, crachás em PVC, fachadas em ACM, gráfica em offset, letras em acrílico, letras em aço e móveis em MDF. Confeccionando a Edsign, ingressos para shows e jogos de futebol. Em papel moeda com tarja holográfica. Júnior Serrão, dê aquele contato telefone para ele, hein? 32 34 36 21 988 50 78 11. Abraçando o Sabá, também da Brice Fucá, melhor piscina de reparação automotiva de Belém. Não corra riscos, corra para a Brice Fucá. Na 3 de maio 876, contato do Sabá, 981-280490. Na Travessa Campo Estádio 674, o contato é com João Vitor, 982-72-76-74. Falamos também em nome de Pousada Chalés do Atlântico, na ilha paradisíaca de Algodual. Quem comanda é o casal Luiz Alcântara e Isabel. Aliás, falando do casal Luiz Alcântara e Isabel Reis, mandando um abraço para o Lins, da 3 de maio, o Russo. Alô, Rubinho Sarmani! Grande abraço ao Rubinho Sarmani. São amigos do Luiz e da Isabel. Contato da pousada com o Luiz, zap 91 982 15 7170, site www.chalesdoatlântico.com.br, catlântico@gmail.com. Então, estamos aqui apresentando da sede campestre do COPM esse torneio nisso. Foi inaugurada antes do torneio a cabine Capitão PM Médico Dr. Jorge Dias, o locutor da máquina. Eu falava do Rubens Sarmani no Comércio Freitas, lá na... em Outeiro, né? Então, o homem está para lá todo esse tempo. Todo esse tempo, trabalhando no Comercial Freitas. Rubens Sarmani, que é torcedor do Paysandu, tem a Ótica Sarmani também. Então, tem dois empreendimentos mandando ver. A Ótica Sarmani é da 3 de maio, ao lado da Brice Fucá, do nosso querido amigo Sabá. Então, vamos lá. Aqui, o zap da clube, aliás, falamos também em nome de NC Esportes, Bolas, Chuteiras, Society, Troféus, Tênis e Confecção de Material Esportivo. Ligue e faça seu pedido pelo telefone 983-89-92-92. Loja NC Esportes apoia o projeto Bom de Bola, Bom de Escola, que tem a parceria com Palmeiras e a coordenação do jornalista Nilton César. Alô, Nilton César, dado o recado, fique tranquilo, tudo em cima, tudo em ordem aqui na sua Rádio Clube do Pará. Estamos quase para finalizar o programa, né? O programa aqui na sua Rádio Clube, 3840137, ainda dá para fazer aquele chamado, né? E o Zap Clube também, você pode sintonizar, como eu vinha falando, como os nossos queridos ouvintes falaram aqui na sua Rádio Clube do Pará, do Domingo, na sua Clube 104.7. Alô, Borges! Calçado Borges, também ligado aqui na sua Rádio Clube de Belém, do Pará. Todo mundo ligado, todo mundo sintonizado nessa grande audiência. Olha, quem pediu o Zap Clube, alô, Newton, 989-531583, 989-531583. Bem, falamos de todos os amigos, todos os colegas, todos os parceiros, na grande audiência da Rádio Clube de Belém, do Pará. Daqui a pouco tem o Érico Macedo com o Clube Notícia, e depois teremos Gastando a Bola com Paulo Sérgio Pinto aqui na sua Rádio Clube de Belém do Pará. Então, falta para encerrar o programa, né? Tem grande jornada esportiva, vale dizer, aqui na sua Rádio Clube. Pegar perto dos companheiros que estão assistindo aqui ao jogo. Teu nome, querido? Júlio. Você é militar? Não, eu sou convidado. Convidado. Torço por Remo, Paysandu, Tuna, Bragantino, Castanhal, Águia, enfim. Sou remista. Remista. Qual o seu sentimento no momento que o Remo está vivendo? O meu sentimento hoje que o Remo está vivendo, eu, como torcedor, estou muito triste. Eu acho que a diretora do Remo tem que ver o que é que está acontecendo. Tem que ver se tem algum jogador aí que está fazendo corpo mole, alguma coisa. Porque a gente não pode ficar nessa situação. Porque se ficar nessa situação, o que é que vai acontecer? A gente vai descer para a Série D. Então, ninguém quer. Estive lá sexta-feira no Baianão. Perder para o Águia, tudo bem. Mas do jeito que perdeu, eu acho que não pode acontecer. Então, a diretoria tem que ver o que é que está acontecendo. Porque desse jeito... A diretoria, na sua opinião, ela é responsável diretamente ou não? Com certeza. A diretoria é responsável por quê? Porque ela que contrata. Né? Se o treinador indica, mas quem é que dá a canetada final? É o presidente. E tem muito jogador ali que não tem condição de jogar no time do Remo. Não tem. Não vou citar nome aqui, mas não tem. Então, a diretoria é o culpado do que está acontecendo com o clube do Remo. Porque lá nos bastidores ninguém sabe o que é que acontece. Né? Querido, obrigado pela sua participação aqui no programa Domingão aqui na Clube. Obrigado. Toda a torcida do Remo e vamos para frente. Eu espero que as coisas dêem certo daqui para frente. É verdade. Né? É a torcida de todos nós, né? Da imprensa paraense. Nós queremos ver o futebol paraense lá em cima. Agora, não podemos premiar incompetência também. Então, para chegar, tem que ter competência. Bem, pontualmente 12 horas na capital paraense, é final do programa Domingou. Hoje especial aqui do CLPM, sede campestre do CLPM, que tem o comando do Coronel Costa Júnior. Foi um grande programa, grande movimentações por aqui. Quero agradecer a todos que participaram direto e indiretamente, as pessoas que foram entrevistadas ao Zap Clube, enfim, todos que tiveram contato contatos com a gente. A gente quer agradecer de coração. Vem aí o Érico Macedo com o Clube Notícia. Na sequência, Paulo Sérgio Pinto com o Gastando a Bola. Galera, um grande abraço, um bom domingo, um bom descanso e até a próxima oportunidade. Tchau! Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Rádio Clube. Aconteceu. Se ligue na Clube. A informação total, total, total. Em Belém, meio-dia. No ar, Clube Notícias. Aplicativo Telegram acata a ordem de Alexandre de Moraes e indica representantes no Brasil. Previsão do tempo. Tempo parcialmente nublado na Almirante Barroso, neste momento na capital paraense, 31 graus. Integrantes da CPI do MST viajarão amanhã, segunda-feira, a Presidente Prudente Interior Paulista para uma reunião no Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior de Inter, e visitas à zona rural do Pontal do Paranapanema. Às 8 horas da manhã, está marcada uma reunião com o delegado do órgão vinculado à Polícia Civil de São Paulo. Na sequência, os parlamentares farão diligências na área rural, em local que ainda não foi definido. O relator da CPI, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, afirmou que o objetivo é analisar os casos todos de invasão de propriedade no portal de Paranapanema, sob a investigação do delegado titular do DEINTER. E o aplicativo Telegram acatou a ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, indicou 4 representantes no Brasil. Eles são advogados lá de São Paulo. Alexandre de Moraes havia dado prazo de 24 horas para que a indicação fosse feita. Se a empresa não cumprisse, a ordem Moraes estipulava que os serviços do Telegram no país fossem suspensos pelo prazo inicial de 48 horas e a empresa também poderia ter que pagar multa diária de R$500 mil. A determinação do ministro Alexandre de Moraes ocorreu no âmbito do inquérito aberto no tribunal que investiga os diretores e responsáveis do aplicativo e do Google por campanha abusiva contra o projeto de lei das fake news. Aconteceu, ligue na clube. Fique agora no programa Gastando a Bola com Paulo Sérgio Pipa. A todos, boa tarde, ótimo domingo para você. Aconteceu, ligue na clube. A informação total, total, total. Mãe, quando dirigir, não use o celular. Irmão, use o cinto de segurança. Amiga, venha sem pressa. Olha o limite de velocidade. Filho, cuidado. Se beber, não dirija. Pai, você vai sair de moto, use o capacete. A vida é feita de escolhas. A sua vida e a vida de quem você ama. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma campanha do DETRAN. Governo do Pará. Por todo o Pará. O Jornal Diário do Pará e Dol apresentam o projeto Inovação em Sustentabilidade, com 3 episódios que pautam a reflexão e debate sobre a sustentabilidade com bons exemplos e práticas no meio corporativo. Aos domingos, a partir do dia 14 de maio, leia no Jornal Diário do Pará e no dol.com.br sobre as mudanças climáticas, o esforço global e as iniciativas da indústria paraense. E a qualquer momento, no Dolcast Dol Play. Realização Diário do Pará. Oferecimento Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Eu vejo o jogo, vida clube. Série C, e é contigo, só tu pra levantar esse futebol paraense, Lobo. Vai, Sandu! Domingo, 19 horas, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Raulino de Oliveira. O Volta Redonda recebe o Paysandu Esporte Clube. É Série C 2023 e o Lobo quer o acesso no final da temporada. Ação é dele, Cláudio Guimarães. Olha que chance, gol para o Paysandu. Caiu a bola para o Vinícius Leite pelo lado canhoto. Meteu! Comentários: Carlos Cartilho. Clube 104.7. Ligada em você e acompanhando o papá título do Norte na Série C. Rádio Clube! Sem clube não há futebol. Todo mundo. Ouve. Oferecimento Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Jacaré Autopeças, Hospital Beneficente Portuguesa, Trigolino, Cerveja Tijuca e Bet Nacional. Sem clube não há futebol. No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará e será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará. Por todo o Pará. Belém do Pará. A Prefeitura de Belém fez uma parceria com o Governo do Brasil e retomou as obras do Minha Casa Minha Vida que estavam abandonadas. Tamo junto, hein? São 2.800 novas unidades. É geração de emprego e moradia digna para os que mais precisam. Tamo junto, construindo, tamo junto pro Belém. Mudando, melhorando, tamo junto pro Belém. Transformando, tamo junto, Belém. Parceria de rocha, tamo junto por Belém. Prefeitura de Belém, tamo junto por Belém. O sol é a melhor fonte de energia sem impactos ambientais. E o Bampará é a melhor fonte de recursos para financiar essa tecnologia sustentável. Com a linha de financiamento Energia Solar Bampará, você adquire o sistema e tem até 84 meses para pagar. A economia na sua conta de luz pode chegar a 95%. Financiamento Energia Solar Bampará. Sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Para tudo! A 10ª temporada do Masterchef Brasil está com um sabor especial. Vamos resgatar provas icônicas do programa com novos formatos e uma disputa ainda mais acirrada. O nível aumentou e os participantes terão que se superar para levar para casa o troféu do maior reality de gastronomia do Brasil. Eu, Eric Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira estamos esperando você. Nova temporada de Masterchef Brasil, toda terça, 10h30 da noite, na Band. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 104.7 MHz. Emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Sem clube, não há futebol. Esporte é clube. Repórteres que investigam, analistas que debatem, torcedores que participam. Uma equipe qualificada que joga gastando a bola. A Rádio Clube de Belém do Pará está apresentando. Programa Gastando a Bola. A apresentação, Paulo Sérgio Pinto. Paulo Sérgio Pinto. O Águia de Marabá é o campeão paraense de 2023. Esse mesmo Águia que fez história nesta temporada na Copa do Brasil. Todos os méritos e todas as honras têm que ser dispensados ao Águia marabaense, que conquista, sim, o seu primeiro título estadual, fruto de competência, de planejamento e de formação de um elenco comprometido com a causa e disposto a chegar longe. Sem estrelas, sem estrelismos, sem frescura, eliminando o Paysandu na semifinal e desbancando o Clube do Remo na grande final do Campeonato Paraense. Parabéns ao futebol de Marabá, parabéns ao torcedor marabaense, que agora pode bater no peito e gritar: eu sou campeão do estado do Pará. Clube do Remo na segunda e o Paysandu na terceira colocação, não chega a ser exatamente uma tragédia ou uma vergonha, tanto pelos méritos do Águia, quanto pelo pouco que o Parazão representa financeiramente para Paysandu e Clube do Remo. A não ser pela disputa paroquiana, pela imensa e sadia rivalidade e pelo clima de gozação entre as duas imensas torcidas. Pois o Parazão nivela por baixo o futebol de Remo e Paysandu e não permite que os times cheguem fortes e afiados no campeonato nacional. Daí, esse o eterno sofrimento para sair da Série C. Leão e Papão certamente não disputam o Parazão pelos prêmios oferecidos, pois o Parazão era uma competição sem atrativos financeiros. Segundo o presidente Ricardo Gluckpol, a partir do próximo ano, tudo vai ser diferente. Como eu dizia, as premiações não têm o encanto para seduzir ou encher os olhos de nenhum grande clube. Ou seja, o Parazão hoje tem que agradecer ao governo do estado, que patrocina o campeonato e oferece os prêmios de meritocracia aos primeiros colocados, além dos direitos de marca e transmissão dos jogos. Fora isso, os clubes que se virem nas bilheterias. O fracasso duplo de Remo e Paysandu no campeonato local liga de vez o alerta para os clubes que desprezam sua base e que não conseguem rechear as suas equipes com garra e o sangue do jogador regional. Já que as contratações de jogadores de fora não seguem um critério mais rigoroso e uma política lúcida para contratar apenas reforços que possam dar mais alta qualidade ao plantel e o resultado nas competições. Os times do interior e da própria região norte, que entram de férias no final do Campeonato Estadual e da Copa Verde, podem não ter craques, mas tem bons atletas, com preparo físico, vontade e garra, que poderiam ser muito úteis no certame estadual e nacional. em vez de trazer tantos jogadores quase fora de validade, pior não colocar sangue regional para mesclar as equipes. E aí vem uma grande pergunta com uma boa interrogação: onde estão os olheiros do nosso futebol? Está no ar, neste domingo, o nosso Gastando a Bola. Gastando a Bola. Apresentação: Paulo Sérgio Pinto, o Sensação. Rádio Clube. Espero chegar o domingo pro meu programa escutar. Gastando a Bola na Rádio Clube do Pará. Um programa bem gostoso pra você se informar. Paulo Sérgio Pinto, a sensação do meu Pará. Gastando a Bola, gastando a bola, gastando a bola. Gastando a bola, gastando a bola, gastando a bola na Rádio Clube do Pará. Rádio Clube. Participação do ouvinte sempre em primeiro lugar. Gastando a bola, gastando a bola, gastando a bola, agora vai começar. Gastando a bola, gastando a bola, gastando a bola na Rádio Clube do Pará. Gastando a bola, gastando a bola, gastando a bola na Rádio Clube do Pará. Gastando a bola, gastando a bola. Gastando a Bola. Apresentação: Paulo Sérgio Pinto, o Sensação. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Paulo Sérgio Pinto. Às 12 horas, 15 minutos, em Belém do Pará. Boa tarde, gente amiga do esporte. Estamos começando neste dia mais um programa da série Gastando a Bola. E hoje nós vamos até às 15h30 levando o melhor do esporte para você. Hoje, 28 de maio de 2023. Já estamos chegando em mais um final de mês nesta temporada de 2023. E você, muito obrigado pelo carinho que você tem com a Rádio Clube do Pará. Muito obrigado pela sintonia que você nos dá aqui na sua Rádio Clube FM. Agora 104.7, a nova frequência da Poderosa. Venha com a gente, nos acompanhe também pelo nosso aplicativo, pelo nosso site e por todas as plataformas digitais. Juntos estaremos até às 15h30 levando o melhor para você. Hoje, um programa recheado de Alex. Nós temos o Alex Machado, que daqui a pouco ele vai estar saindo. O Alex Souza vai estar chegando. E o Alex Bult é o nosso convidado, vai estar conosco hoje no decorrer do programa aqui na Clube do Pará. Hoje, o Gastão da Bola com muito Alex, né? Vou ficar devendo, tá? Rapaz, vou torcer pra não dar lambança, porque... Fraqueza! Né? São 12h17, ô Fraqueza... Não, Alex, bora girar aqueles que estarão conosco. Girar aqueles que estarão conosco no decorrer do programa de hoje. E pra começar, vamos começar por onde? Paysandu! Paysandu tem parada difícil hoje. Conquistou o terceiro lugar no campeonato estadual e está tentando sobreviver no campeonato brasileiro. Paysandu jogará logo mais às 19 horas na cidade de Volta Redonda com o time do mesmo nome lá no estádio da Cidadania. jogo com total cobertura da sua Rádio Clube do Pará. E é para saber os destaques do Paysandu que eu chamo o Dinho Menezes neste domingo. Boa tarde, Dinho! Fala, Paulo Sérgio, aquele abraço pra você, bom programa, fera, desse domingão de Papão da Cruz, o Rio de Janeiro, Real de Janeiro, Volta Redonda contra o Voltaço, Paysandu que ontem trabalhou em Volta Redonda, e aí o time já tá preparado com os olhares e a preparação de Marquinhos Santos, que na quarta-feira, só vai ter, a partir de quarta-feira, melhor dizendo, só vai ter a Série C para arrumar, para treinar, para trabalhar esse time, hein? Acaba na quarta-feira a Copa Verde. Aí ele vai ajustar o time do jeito que ele quer. Mas para essa partida, ele já tem bem mais alternativas, bem mais opções no banco. Para hoje, 19 horas, quando a bola rolar, hein? Olha, João Pedro liberado pelo Paysandu Esporte Clube, assim como também o Stefano Pinho, mas irão e mais virão para esse time ficar forte, hein, como que é o torcedor, para acabar com a desconfiança desse torcedor do Paysandu Esporte Clube e essa história aí de público zero nos jogos do Paysandu Esporte Clube, que a torcida tá aderindo e preocupando, hein? Preocupando os dirigentes Alves Celestes. Daqui a pouco eu vou trazer Rodolfo Filemon para bater uma resenha com a gente aqui no Gastando a Bola de hoje e também o Jaci Maranhão, ele que chegou e aí caiu nas graças do torcedor do papatítulo do norte do time do povo paraense, do gigante pela própria natureza. Paulo, aquele abraço, já eu volto, segura aí com tudo isso e muito mais do Papão da Curuzu hoje, domingo de futebol, domingo de Papão da Curuzu, domingo de jogo com transmissão da clube, com narração de Cláudio Guimarães. Aquele abraço, Paulo. Valeu, Dinho Menezes, estaremos te aguardando sim com todas as informações do Paysandu aqui no programa Gastando a Bola, às 12h20, seguindo o giro, nós vamos ao banco de informações. Para destacar, o Pará, o Brasil e o Mundo, está chegando o nosso cantor. Jerônimo Bezerra. Boa tarde, Jajô. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. Boa tarde, amigo ouvinte clube. De virada, São Paulo vence do Goiás e entra no G8 da Série A. Vitória só empata com o Avaí, mas segue na liderança da Série B. Macê, São José vence fora de casa e entra no G8. Tuna empata no Acre e permanece no G4 do grupo A1 da D. Brasil volta a vencer e avança para a próxima fase do Mundial Sub-20. Após 4 anos, Benfica volta a ser campeão do Português. Bayer conquista título e é um decacampeão do alemão. Tá falado, Gel Bezerra. Vamos te aguardar aqui também no programa com os destaques do Banco de Informações. Já já vamos discutir também a convocação do técnico Ramon Menezes para 2 amistosos que a seleção brasileira vai acompanhar, vai fazer. E claro, a clube acompanhando com você. 12h21, deixa eu saber agora os destaques do Leão Azul de Antônio Baiana. O clube do Remo, que amarga a última colocação do Campeonato Brasileiro e dentro de casa perdeu o título do Campeonato Estadual para o Águia de Marabá. Para destacar, a equipe do clube do Remo está chegando, ranqueado. Paulo Cacheado. Boa tarde, Caxi. Um abraço, meu querido amigo Paulo Sérgio Pinto e o Clube do Remo, com o novo treinador apresentado ontem. Daqui a pouquinho ele participa conosco aqui no Gastando a Bola e nos Tempos. Trago também o Fábio Cortez, que quebrou a sequência de derrotas do Clube do Remo. Importante isso, hein, Sensa? O Remo venceu de 2-1 na última sexta, a equipe do Águia, mas nos pênaltis perdeu o título para o Águia de Marabá. Mas não tem problema. O que tem que acontecer aqui para frente é foco total. 4 jogos realizados na Série C, nenhum ponto conquistado. Novo treinador, começou o trabalho ontem. O Remo trabalhou hoje pela manhã, vai trabalhar amanhã e jogar terça-feira, 8 da noite, Arena Baianão, lotada contra a equipe do Confiança. Vamos ver o novo técnico que chegou. O problema do Remo, vamos ver se era técnico ou se atletas, que inclusive alguns jogadores serão contratados, e se vai contratar, alguém vai ter que sair também. Mas isso é com o técnico Ricardo Catalá e a comissão técnica. O Clube do Remo, foco total. Agora, Campeonato Brasileiro na Série C. Eu tenho uma opinião, Sensa, ouvinte da Clube, eu tenho falado isso aqui desde ontem. O Remo, se quiser pensar em se classificar, tem que vencer agora 3 partidas seguidas. Terça-feira, contra a equipe do Confiança. Depois, dia 5, lá em Santa Catarina, em Brusque, vencer do Brusque. E voltar para Belém, vencer da equipe do América de Natal. Se o Remo fizer isso aí, já começa a pensar em classificação para a segunda fase da competição. Tudo isso aqui no Gastando a Bola, e você comandando a audiência, meu querido amigo Paulo Sérgio Pinto. Pois é, Cachado, não é o teu pensamento, não. Isso aí é a obrigação que o Clube do Remo tem de vencer esses 3, pelo menos esses 3 primeiros jogos aí. Aliás, esses 3 jogos que terá pela frente. Porque em caso de derrota, é enrolar a bandeira, meu velho. Enrolar a bandeira, porque vai ficar a situação muito complicada para o Clube do Remo neste Campeonato Brasileiro. O Catalá chegou. Vamos ver se ele consegue arrumar a casa. Será que o problema era o jogador ou era o treinador? Vamos saber. Vamos saber o que vai acontecer no decorrer da semana e também com o jogo do Remo na terça-feira aqui na capital paraense. Jogo em que o Clube do Remo vai precisar realmente vencer a equipe do Confiança, que vem numa boa postura neste Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar para ver o que os deuses do futebol vão dizer na terça-feira para o Leão Azul de Antônio Baianá. 12h25, a equipe do programa tem a produção e edição do Saulo Zaire. No áudio, os trabalhos do Alex Machado. Nos transmissores, uma equipe a comando do Sebastião Gato. Coordenação de esportes, Giuseppe Tomazzo. Direção de esportes, Guilherme Guerreiro. Direção-geral do Grupo RBA, Dr. Camilo Centeno. Como sempre acontece, no programa teremos a Eudine Menezes falando do Paysandu, o Paulo Cacheado falando do Clube do Remo, o Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro, falando de seleção brasileira e outros assuntos do futebol do Brasil. Teremos o Jair Bezerra no banco de informações e teremos um bate-papo legal com o Del Filho, diretor de competições da Federação, com o Zaire Filho, que é o coordenador do Troféu Camisa 13. E teremos aqui uma conversa ao longo do programa com o Alex Bult, o nosso convidado especial neste domingo. Como sempre acontece, aos domingos do programa Gastando a Bola, as rádios clubes de Paragominas, Maracanã, a 93.7 FM em Cametá, a Progresso FM em Garapé-Miri, a Irituia Web Rádio na cidade de Irituia e a 104 FM de Aurora do Pará, retransmitindo o programa Gastando a Bola. Para você que está ligado na Clube, o Zap Clube, para você mandar sua mensagem de áudio ou de texto, é o 98953-1583. 98953-1583, e você vai estar participando do programa conosco. O telefone é o 3084-0137. Boa tarde, amigo. Já estou lhe esperando aqui no Caça Azul. É o Leandro. Fala, Leandro. Guarda um pouco dessa farofa aí, que daqui a pouco, lá para as 4 horas, estaremos aí tomando uma água bem gelada e comendo uma farofa de ovo. Alex Bult, boa tarde. Prazer tê-lo no programa Gastando a Bola. E obrigado por ter tirado aí um tempinho no final de semana. Eu sempre digo que final de semana é para ficar com a família, é para estar ao lado da família, sair, passear. A semana é cansativa, muito trabalho, e domingo também é o descanso. E obrigado por ter tirado esse seu tempo e ter vindo conosco participar do programa Gastando a Bola neste domingo. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. Boa tarde aí, Alex, que está ali na nave do som. Obrigado pelo convite. Como eu disse para você, me admira de mim não aceitar um convite seu, né? Voltar sempre a essa casa que sempre me recebeu com muito carinho, onde fiz muitos amigos e que estou sempre ligado aqui na Rádio Clube, sendo com participações, com textos, né? Lidos aí pelo Castilho, pelo Guerreiro, e sempre à disposição e com muito carinho, com muita boa vontade, a gente sempre está por aqui a hora que precisar. Alex, vamos começar a discutir falando desta convocação da seleção brasileira. Ainda há pouco, o técnico Ramon Menezes, o técnico interino da seleção, divulgou os jogadores convocados para o amistoso contra a Guiné e Senegal. Jogos que vão acontecer em Barcelona e também em Lisboa, lá na Espanha e Portugal, nos dias 17 e 20 do mês de junho. Goleiros: Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, e o Everton, do Palmeiras. Laterais: Danilo, da Juventus, Wanderson, do Monaco, o Alex Telles, do Sevilha, o Ayrton Lucas, do Flamengo. Zagueiros: Ibanez, da Roma, Éder Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG, o Nino, do Fluminense. Meio-campistas: André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, lá da Inglaterra, Casemiro, do Manchester United, o Joeliton, do Newcastle, Lucas Paquetá, do West Ham, e Rafael Veiga, do Palmeiras. Os atacantes: Malcolm, do Zenit, Pedro, do Flamengo, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Rony, do Palmeiras, o nosso Rony paraense, e Vini Júnior, do Real Madrid. O que é que dá para falar dessa convocação dos jogadores, aliás, que foram praticamente os mesmos que foram contratados por ele na primeira vez quando assumiu interinamente a seleção brasileira? Olha, Paulinho, a seleção brasileira vive um momento de transição de comando, né? A gente sabe que o Ramon não vai ficar, deve vir uma grande estrela da Europa comandar a seleção brasileira, o que no momento eu acho plausível, porque realmente há uma grande resistência dos técnicos brasileiros em fazer reciclagem, em repensar. Existe uma situação em que eles se acham autossuficientes. E, hoje não teria um técnico nacional habilitado para assumir a seleção brasileira? Pela experiência do Dorival Júnior, talvez fosse, mas eu acho ele muito frágil a certas interferências que a gente sabe que existe dentro da CBF, amizades entre dirigentes da CBF, empresários de jogadores. Isso poderia criar um clima realmente complicado para ele, para que ele pudesse desenvolver o trabalho com total autonomia, né? E lá o seu técnico, né? O lá do Fluminense, como é o Fernando Diniz. Fernando Diniz. Mas eu vejo uma restrição para o Fernando Diniz, porque ele ainda não vejo experiência suficiente. Assim como a gente sempre diz para clubes de massa, como Remo, Paysandu, Corinthians, Flamengo, precisa de um cara que já cascudo, que já passou por muita coisa. O Fernando Diniz, ainda acho ele ainda um pouco verde. Prematuro ainda. Isso. Eu acho que deixa ele aí rodar mais uns 4, 5 anos. Se ele seguir a mentalidade de tentar se reciclar, de se reinventar, e é fato que ele já se reinventou, porque há cerca de 3, 4 anos era um futebol chato que ele tinha, e hoje você já vê uma dinâmica maior, né? Você vê mais uma objetividade, tanto que o Fluminense está sendo respeitado como um dos melhores futebols jogados no futebol brasileiro atualmente. Então, poucas peças aí que você possa dizer que não seriam aprovadas. Por exemplo, eu jamais traria de volta o Paquetá. Não acho que não seja um perfil de seleção brasileira, entendeu? Agora, é interessante também que o Ramon está dando a oportunidade para mostrar jogadores que estão jogando aqui no futebol brasileiro, né? O Rafael Veiga. Isso. Trouxe o lateral lá do Flamengo, agora que ainda não gravou. No gol tem o do Palmeiras, né? O Everton. Na lateral tem o Ayrton Lucas, do Flamengo. Esse. O zagueiro tem o Nino, do Fluminense. Perfeito. Meio campistas tem o André, do Fluminense. Isso. E o Veiga, do Palmeiras. Rafael Veiga, do Palmeiras. Isso. E na frente, ali no ataque, tem o Pedro do Flamengo. O Rony do Palmeiras. Então isso é importante também, porque você já mescla com jogadores que estão aqui, que estão sentindo, vamos dizer assim, essa vibração do torcedor brasileiro e faz com que haja essa interação, porque também fica um pouco o jogador que joga na Europa, realmente é o que mais qualificado, porque o clube europeu tem um maior poder aquisitivo e leva o melhor jogador. Mas eu acho que falta um pouco dessa identidade, e é importante você manter essa identidade. E mais uma observação sobre essa convocação, eu acho que é um momento também de começar a um processo de renovação dos goleiros. Que você tenha três aí, que são os três que foram para a Copa do Mundo, praticamente. O Alisson, o Ederson e o Everton. Isso. Então, que eles descartassem um desses aí e começasse a ver um novo nome que pudesse surgir, que estivesse jovem, entre 20 e 25 anos, para já ir se ambientando e fazer essa transição. Sempre é importante ter uma renovação, seja em qualquer posição. Você vai mantendo sempre uma certa até acomodação desses profissionais, desses atletas. O do Botafogo, Lucas Perri, né? E o Léo Jardim do Vasco, seriam bons nomes? Seriam bons nomes, entendeu? Pelo menos um deles deveria ter sido convocado. Você começa a descartar, por exemplo, o Alisson, acho que já deu o que tinha que dar na seleção brasileira. Então, dá uma oportunidade para o Ederson, vai subindo essa escadinha, né? Botava o Everton como segunda opção e já levava um desses jovens aí para ir se ambientando na seleção brasileira e ver se realmente a camisa da seleção brasileira cai bem neles. E os adversários? Guiné e Senegal. Ou seja, continua tudo como Dante no quartel de Abrantes. É aquela mesma coisa de Remy Paysandu, quando estão em pré-temporada, ganha do time lá da Vigia de 5-0, ganha do time lá de Parque Arena de 4-0, o torcedor acho que está num patamar bacana. Quando chega para disputar um contra o Nacional ou o Paraense, que pega um adversário mais duro, que se atrapalha, né, começa a ser criticado. A mesma coisa a seleção brasileira. Né? Diferente de seleções da Europa, que se cruzam em jogos amistosos, se encontram, medem as forças realmente, né? Exatamente. Aí você sobe o patamar dessa disputa, desse parâmetro. Você se lembra que antigamente, quando o Brasil era protagonista, onde é que ele ia fazer excursão? Na Europa. Já com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra. Ganhou, perdeu, não interessa. Mas você estava ali testando. E às vezes uma derrota ela fazia um bem melhor até do que uma própria vitória. Porque ali os atletas se esforçavam, havia uma reciclagem, uma renovação de esforços para querer mostrar um futebol melhor, com melhor qualidade e mais competitividade. Se ficar nessa mesma história aí, meu amigo... Vai ser a repetição. Outro fracasso vai ser a mesma repetição. O famoso vale a pena ver de novo. Exatamente. Boa tarde, meu amigo Paulo Sérgio Pinto. Estou muito triste com a situação do meu clube do Remo. É o cantor Edinaldo Lemos. Estou aqui em Mãe do Rio. Um abraço. Valeu, Edinaldo. Obrigado pela tua participação. Quem mais está mandando mensagem de texto? Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. Boa tarde, o Remo tem que mandar o Shoa e Pablo embora. Eles não querem jogar no Remo, são preguiçosos. É o Manuel Costa de Macapá. Está meio aborrecido aqui, Alex, o Manuel Costa de Macapá com o Shoa e com o Pablo. O Shoa, eu até estava fazendo essa observação no sentido seguinte... O Shoa, ele é um jogador que ele está na descendente da carreira dele. Um jogador muito bom, muito útil. Foi muito útil nesses últimos anos para o clube do Remo. E ele fazia, vamos dizer, praticamente três funções importantíssimas no time do Remo, que dava uma certa competitividade para o Remo. Ele protege a entrada da área, saía para fazer a cobertura das laterais e iniciava a jogada, que ele tem uma boa qualidade de passe. O problema é que a intensidade dele parece que está caindo e, por exemplo, ele não consegue mais proteger as laterais do clube do Remo. Então, quando há uma subida dos laterais que não tem uma certa sincronia com a marcação, ele realmente não consegue mais dar essa proteção. A frente da zaga ele ainda consegue proteger, de certa maneira, com qualidade, consegue também sair, dar uma boa saída de bola. No caso do Pablo Roberto, que parece que ele se deslumbrou. E ao mesmo tempo que ele se deslumbrou, Paulinho, eu já tinha visto algumas colocações sobre ele em temporadas anteriores. Então, ele mostra uma dinâmica, uma qualidade muito boa, mas ele parece que tem algum problema físico. Se você parar para pensar e prestar atenção nos jogos, ele fazia uma partida muito boa, na outra já era mais ou menos. E, geralmente, essa partida muito boa era com aquela velha história, jogando contra clubes regionais. A grande partida que ele fez foi contra o Corinthians. Depois, até, eu gostaria de falar alguma coisa sobre essa partida, que eu digo sempre foi um ponto fora da curva, mas que teve grande mérito, principalmente da estratégia do técnico à época. Então, o Pablo Roberto, além desse deslumbre, parece que fez mal para a cabeça dele dizer que o Flamengo estava interessado nele, e o Corinthians sondou, que o Ceará chegou a sondar para jogar pelo menos uma Série B. Isso deve ter mexido sim com a cabeça dele, é o que parece, mas ele também traz um problema, vamos dizer assim, uma queda de rendimento físico, e não é só dessa temporada, de temporadas anteriores que eu andei vendo, principalmente no Vila Nova, o que eu vendo alguns depoimentos, inclusive da imprensa de lá, de Goiânia. Uhum. Olha, o DJ Eltinho, dá saudade, gostosinho da saudade, né? tá ligado em Castanhal. Valeu, DJ Eltinho. Boa tarde, como vai ser o confronto da semifinal do Sub-20 Metropolitano da Copa Pará, entre o grupo ou... Já até saiu aqui o... Quem está perguntando aqui é o... Não assinou aqui o nome. O confronto da Copa Pará Sub-20, eu tenho até aqui, da região metropolitana, nós teremos as quartas de final. Nós já tivemos Clube do Remo 3, São Francisco 2, Tesla 0, Paysandu 4. Amanhã, 15 horas, no Seju Campo 1, Bola Branca e Maracanã. E no Seju Campo 2, Sport Belém e Fonte Nova. Aí é aguardar a sequência para ver, né? Se Remo e Paysandu, eu acredito que não. Deve ser direcionado para que, se der classificação de Remo e Paysandu, eles possam fazer o cruzamento. Boa tarde, Paulo Sérgio. É estranho escutar o Caixado falar que não importa para o paraense. Infelizmente, o Remo precisa de jogadores mais qualificados no meio-ataque. No meio-ataque, zague e laterais. Espero que o técnico resolva essas pendências e o Remo volte com as vitórias e conquistas e acesso. É o Marco Moraes. Está no Tenoné acompanhando o programa. Obrigado, Marco. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. O Remo está rachado. Paulo Roberto está rachado com o elenco. Não lança para ninguém. E há jogadores insatisfeitos no elenco. José Roberto do Guamá. Será que é isso mesmo? Olha, é difícil a gente falar, né? Eu gosto de ver a palavra oficial de dentro do clube do Remo, né? Mas é difícil a gente saber, mas que alguma coisa estranha está acontecendo dentro do plantel. Quando os atletas vêm a público, eles negam isso, né? Houve uma... O Muriqui deu uma entrevista na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, não lembro direito agora a data, negando tudo de que havia, que o grupo estava ali rachado, que não, que está todo mundo unido, querendo o melhor para o clube do Remo. Não foi isso que mostrou no jogo da sexta-feira, né? Apesar de ter vencido por 2-1. O Muriqui é uma das lideranças do grupo, uma referência técnica. Aliás, é bom que se diga, o Muriqui, a gente tem aqui sempre esse histórico de Remo e Paysandu trazerem jogadores aí já em fim de carreira, e sempre aquela contestação, 99,9% não rendem nada. E o Muriqui, justiça seja feita, foi uma das melhores contratações que foram feitas esse ano. É um jogador que entrega, eu até tenho uma análise, que está no sacrifício jogando ali praticamente sozinho. Deveriam contratar pelo menos duas peças que pudessem ajudá-lo. Um centroavante, para que ele possa ter a companhia dentro do ataque e dividir esse protagonismo, e um meia que pudesse alimentá-lo, né? Porque é difícil essa bola chegar lá para o Muriqui. Quando chega um pouquinho mais de qualidade, ele vai lá e resolve, faz gol, né? Então, mesmo com a idade avançada que já tem para o futebol de hoje, né? Isso. É aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Exatamente. Então, essa realmente foi aquele ponto fora da curva, a contratação do Muriqui, uma daquelas contratações que realmente deu certo, mas sozinho ele não pode resolver. E muitas vezes ele se doa muito dentro de campo, quem consegue acompanhar a movimentação dentro de campo, ele tem horas que ele cobra. Eu me lembro até de um lance naquele jogo contra o Corinthians, que ele fez uma jogada espetacular, colocou a bola entre as pernas do marcador corintiano, tocou do lado e apontou, me dá aqui que eu faço o gol. E o cara tentou fazer o gol, chutou na arquibancada. Então os caras também não acompanham nem o raciocínio, nem a inteligência do cara. É verdade. Alô, Valmir, aí em Capitão Poço. O Valmir, na quarta-feira agora, passada, aconteceu o Congresso Técnico da Série B paraense lá na federação, eu encontrei com o Valmir e puxei a orelha dele. Disse, Valmir, me passa resultado positivo e negativo também do Capitão Poço, porque tu só passa quando o Capitão Poço ganha. Quando o Capitão Poço perde, tu desliga o celular. Desaparece. E agora, só pra zoar, ele mandou aqui. Como só passa notícia boa, aí vai mais uma. Capitão Poço 3-2 no Santa Maria. Grande Valmir, sucesso pra vocês aí em Capitão Poço, pro grande Bené Garrafão, pra toda a turma aí em Capitão Poço. Ontem estive em Ituia, aliás, por falar em Ituia, alô, AP! Grande Antônio Paulo, aí na Ituia Rádio Web. Boa tarde para ti, para a família. Estive conhecendo o sítio do Antônio Paulo, aí na estrada que vai para Capitão Poço. Show de bola. Já está marcado, viu, Alex? Uma churrascada. Você é um peregrino do interior, realmente. Uma churrascada, qualquer dia desses aí, com direito a água gelada e tudo mais. Aquela água, né? Aquela água. Bem geladinho. Alô, PV, grande Paulo Vasconcelos aí em Capanema, jornalista, escritor, poeta, radialista, enfim. Já que dizem existir a cartilha do futebol, os dirigentes precisam ler com mais atenção, decorar a lição e contratar melhores jogadores. Aliás, o PV, que isso aí não é de hoje que se cobra, não. É de muito tempo uma boa contratação, boas contratações para o futebol paraense. Alexi, solta o primeiro áudio aí, por favor. Bom dia, amigos do Pará. Alex, ouvintes do Gastando a Bola. Meu nome é William, sou de Salvador, torcedor do Vitória e admirador do futebol paraense. Eu tenho um carinho assim, imenso pelos dois clubes, pela ligação que eu tenho com os amigos, que eu sempre tive aí na região. Enfim, fico triste com a situação de Remo e Paysandu. São dois clubes que enchem estádios, tem uma torcida, duas torcidas apaixonadas, um estado potente como o estado do Pará. Não deveriam estar na situação que está, nem numa Série C. Pelo menos aí numa Série B, fazendo bonito. Numa Série A também, enriqueceria muito o futebol brasileiro. Então, assim, a gente de longe fica acompanhando. Eu sei das dificuldades, sou torcedor do Vitória, apaixonado, sou sócio. A gente passou por 3-4 anos aí dificílimos de más gestões. Infelizmente, isso está envolvido, né? Com o declínio dos nossos clubes, que são más gestores. Pessoas que chegam sem nenhum tipo de conhecimento e destroem o clube. Vitória vem passando por um momento melhor agora, com o Fábio Mota aí presidindo o clube, com novas ideias, um clube mais organizado. Hoje está aí na Série B, fazendo uma boa campanha, e a gente espera que o clube suba, assim como aconteça com os clubes aí do Pará, né? Merecem, tanto o Remo quanto o Paysandu. Tenho um carinho enorme pelos dois e quero ver os dois aí realmente de volta aí, uma Série B, uma Série A, que é o lugar que eles merecem, beleza? Bom domingo a todos e forte abraço. Valeu, obrigado. Sucesso pra ti aí em Salvador. Ele é Vitória, eu sou Bahia. Você é Bahia? Bahia. Dá um Bavi aí, né? É o Bavi. É o William. William, ano passado nós estávamos na Série B. Agora, eu não sei se foi o amadorismo ou a incompetência que pairou que... 8 jogos para conseguir um ponto e não se conseguiu. E agora fica nessa, se rastejando para voltar novamente à Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que tem gente que fala em Série A. Tu imagina, né, Alex? Assim, Paulinho, até me estender um pouquinho, agradecer aí o William, que ele é um admirador do futebol paraense, é um amigo nosso que já, a gente já bate papo muita coisa sobre o futebol. Ele falou aí do Fábio Mota, do presidente do Vitória. Então, só para dar um exemplo da visão profissional que o atual presidente do Vitória tem, o que foi que ele fez? Quando ele chegou no Vitória, dívidas, tal, aquele problema de sempre, a estrutura do clube sucateada. E aí, o que que ele fez? A primeira coisa que disseram para ele, por que você não vende a SAF, não faz a SAF? E a SAF que ofereceram para ele na época foi 200 milhões de reais. E parecia sim muito dinheiro para quem está endividado, está ferrado, né? E ele, o que foi que ele fez? Simplesmente ele disse, não, vamos parcelar essas dívidas, vamos atrás de patrocínios, vamos atrás de colaboradores e tudo que a gente possa fazer para gerenciar melhor os rendimentos do clube, pagar as dívidas e montar um time que possa, pelo menos, sair da Série C. E o que foi feito? Mas, primeiro de tudo, ele profissionalizou também, né? Aquela velha história, mas é profissionalismo, profissionalismo mesmo, né? O amigo de não sei quem, olha, aquele cara ali é meu amigo, ele é gerente, ele já fez aquele curso da CBF, ele realmente está pronto para ser um profissional. E esse profissional que vem, ele tem que estar, vamos dizer assim, alinhado com os objetivos do clube, não com objetivos próprios. E essa é uma moléstia que está dentro de Remo de Paissandu e que cada dia cresce. Eu pensei que isso ia diminuir, mas, na verdade, a minha visão é que cada dia isso cresce. E quando o Fábio Mota conseguiu o acesso à Série C, da Série C para a Série B, com as dívidas todas equacionadas, com a estrutura começando a se renovar, veio novos patrocínios e tal, e ele se associou à Libra, a Liga Brasileira, que está se formando aí. Então, para você ter uma ideia da visão dele, vou abrir mais um parênteses e dizer aqui sobre as ligas de futebol. Daqui a pouco eu queria até um espaço para a gente explicar um pouquinho melhor, Paulo Sérgio, sobre a questão das ligas. Para você ter uma ideia, a venda de 20% da liga, quando ela for formada, ela vai ser paga parte desse valor diretamente para os clubes, como se fossem umas luvas, né? Mais ou menos. E o Vitória vai ter direito, se fechar o contrato, de 120 milhões de reais, sendo 50% na assinatura e mais duas parcelas de 30, mais 30, ou seja, 60 milhões na assinatura, 30 milhões com 6 meses, mais 30 milhões com 12 meses. Então, só aí o Vitória já consegue um valor significativo. E o que foi que o Fábio Mota disse? Se eu tivesse fechado a SAF, esse valor não viria mais para o Vitória, já ia para a SAF. Fora outros recursos, outros patrocínios, ia ficar tudo na mão. O Vitória tem um centro de treinamento que tem 10 campos de futebol, tem aquele estádio lá que eles construíram, precisa de muita reforma, de algumas reformas, mas que já dá um rendimento muito bom ao clube. Então, o que a gente vê é que Remo e Paysandu, eles não têm essa mentalidade de crescimento. Eu daria assim uma menção honrosa ao Clube do Remo, que desde a gestão do Fábio Bentes conseguiu equacionar as dívidas, conseguiu aumentar a estrutura do clube, inclusive com a aquisição do centro de treinamento lá em Outeiro, mas que não está pronto, aquilo não é ainda um centro de treinamento, aquilo é um terreno que tem campos de futebol, tem ali mais ou menos um vestiário para o pessoal trocar roupa, tomar o banho e tal, mas ainda não é. Centro de treinamento é uma coisa assim... Está um pouquinho longe, né? Muito longe ainda do que é o ideal. Mas, acima de tudo, você não vê profissionalismo na hora das contratações, entendeu? Apesar de que, por exemplo, eu dou sempre esse meu depoimento. Quando o Clube do Remo anunciou Marcelo Cabo, ótimo, positivo, começou os treinamentos amistosos, enquanto alguns criticavam, porque tinha empatado com um time amador contra o Cametá lá em Cametá, eu via uma tentativa do técnico de dar um padrão de jogo, que nós vimos em determinado momento esse padrão de jogo. Porém, quando foi a quarta partida no Campeonato Paraense que o Remo fez, 4-2, venceu 4-2 o Cametá dentro do Baenão, que foi um êxtase, todo mundo elogiando o time do Remo, eu fui na contramão. Porque o resultado deveria ter sido 4-4, porque as bolas passavam dentro da área do clube do Remo e não havia corte. Eu fiquei impressionado como o miolo de zaga do Remo não tinha tempo de bola. Quando a bola estava chegando, o cara já estava descendo. Ou quando a bola ia chegar, o cara ainda ia subir para tentar cabecear. Então, aquele jogo era para ter sido 4-4, não foi, porque o Cametá, com todo respeito, não tem qualidade técnica. Não tinha um centroavante de qualidade mínima que pudesse fazer os gols. Então, ali, eu disse, ó, estavam iludindo a torcida, porque aquele time, para uma Série C, onde cada espaço é disputado, entendeu? Principalmente nas laterais, é esse jogo de bola dentro da área para tentar fazer um gol, uma cabeçada, uma bola rebatida, conseguir cavar um pênalti, essa é a Série C. Você não vai ver um futebol vistoso, com muita técnica. E o que eu vi ali, principalmente nesse momento tático do clube do Remo, deficiências principalmente nas laterais e no miolo de zaga. Então o que está acontecendo para mim, só foi surpresa a vitória em cima do Corinthians, mas com porém. Um mérito para o Marcelo Cabo. Ele percebeu, a meu ver, ele percebeu que ele tinha deficiência nas laterais e colocou um volante de cada lado para ajudar a movimentar ali, né? Isso. E armou um contra-ataque ali com o Pablo Roberto, com o próprio o volante paraguaio, como é o Richard Franco. Richard Franco. E o próprio Muriqui, que é um jogador realmente de muita qualidade. Então, no frigir dos ovos, o início foi muito bom, mas as correções não foram feitas. São 12h54 minutos na capital paraense. Tem mais mensagens de texto chegando. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. Sou torcedor do Leão Azul, estou aqui em São Paulo. Eu acredito em uma reabilitação do mais querido. É o Lucinho Saudade de São Caetano de Odivelas. É o que nós queremos, viu, Lucinho? Essa recuperação do Clube do Remo. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. A impressão que dá é que esse time do Remo está focado em jogar o Remo na Série D por causa de algum pagamento de bichos da Copa do Brasil que o Fábio Bentes enrolou. Esses jogadores mercenários. Assina o Estélio Ribeiro de São Brás. Obrigado, Estélio. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. Hoje em dia, no Paysandu, existe um câncer chamado Novos Rumos, que essa diretoria deixe o Paysandu. Hoje em dia, nem treino o torcedor pode ver mais. Nem os repórteres setoristas podem fazer o trabalho deles. Por isso que estamos nessa lama. É o Daniel Quaresma, do bairro do Guamá. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. O goleiro Vinícius, do Clube do Remo, já está merecendo um banco de reservas no gol. Infelizmente, ele não vem passando por uma boa fase com a camisa do Clube do Remo. E o Zé Carlos, com certeza, está bem preparado para assumir a titularidade no gol remista. É o Renato, do bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. Vou falar em Ananindeua. Alô, Hernandes. Hernandes Pereira, grande parceirote, aí em Ananindeua, acompanhando aí na Cláudio Sanders, acompanhando o Gastão da Bola. O Hernandes, grande parceirote, era o meu freguês no Celotex, o famoso time de botão na época. Hoje em dia, com a nova nomenclatura, é Celotex. Mas existe ainda o futebol de botão. Boa tarde, meu amigo Paulo Sérgio Pinto. Quero dizer que, nos dias de hoje, o melhor que temos nos domingos é escutar o Gastão da Bola, porque nosso futebol está aqui no Pará, está numa sofrência total. Queria que o Paulo Cacheado perguntasse para os jogadores do Remo por que alguns deles se esconderam na hora das cobranças do pênaltis na decisão do Parazão. É o Luiz Marques, de Icoraci. Obrigado, Luiz, pela tua participação. Vamos a mais um Zap Clube. Alex. Bom dia, meus amigos do Pará. Aqui é o Roberto Caim, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, onde teremos aqui um jogo de futebol da Série C entre Volta Redonda e Paysandu. Um abraço aí para a Rádio Clube do Belém, ao meu amigo Alex Bolt e o programa Gastando a Bola, programa do Paulo Sérgio Pinto. Show de audiência. Eita, galera boa, hein? Volta Redonda está situado no sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, a 140 quilômetros da capital. Aqui vivemos de futebol. Temos nosso time regional, que é o Voltaço, o Volta Redonda, e torcemos para o time da capital. Fluminense, Vasco, Botafogo e aquele outro lá. A partida hoje vai ser disputada no Raulino de Oliveira, às 19 horas, Volta Redonda e Paysandu. Estarei lá na torcida. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Bom programa, que é verdadeiro sucesso. Um abraço. Valeu, gostei da descrição dele, aquele outro, né? Sem citar nomes. Ele é torcedor do Fluminense, assim como você. Legal. Eu estive em Volta Redonda, por três vezes. Por três vezes estive em Volta Redonda. Uma cidade muito bonita, bem acolhedora, show de bola. Viagem tranquila do Rio até lá. Culinária à noite, super bacana. É show de bola Volta Redonda. São 12h58. Tem mais uma mensagem de texto aqui. Falando em mensagem, está mandando uma mensagem aqui para você que está escutando aqui. Uma audiência qualificada, Danilo Silva, que fazia aqui a Hora do Aposentado aqui na Rádio Clube. Ele é seu ex-amigo ou ele deve ser seu amigo? Não, é meu ex-amigo. É meu ex-amigo. Está me devendo uma visita, né? Prometeu em 1956 vir aqui na rádio. Não diz isso. E até agora não veio. Danilo, sucesso para ti em Coraci. Boa tarde, Paulo. O Remo tem muito problema, mas só uma coisa resolve a atitude de jogadores. É o Moacir Vila Valverde de Bujaru. Obrigado, o Moacir. Sucesso para ti aí na querida cidade de Bujaru. Tem comercial, Alex? Então vamos abrir comercial. Na volta tem giro dos eletrizantes e tem mais torcedor participando conosco do programa. A Rádio Clube de Belém do Pará está apresentando programa Gastando a Bola. Você está ouvindo Gastando a Bola. Mãe, quando dirigir, não use o celular. Irmão, use o cinto de segurança. Amiga, venha sem pressa. Olha o limite de velocidade. Filho, cuidado. Se beber, não dirija. Pai, você vai sair de moto, use o capacete. A vida é feita de escolhas. A sua vida e a vida de quem você ama. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Pará. Por todo o Pará. Se você é daqueles que acredita que pequenas ações podem mudar o mundo, precisa acompanhar a quarta edição da série Pará, que orgulha e transforma. São histórias inspiradoras de agentes de transformação que estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas em todo o estado e em diversos setores da sociedade. Aos domingos, até o dia 2 de julho, serão publicadas matérias especiais que retratam essas iniciativas transformadoras. E você pode acompanhar tudo isso de perto, garantindo o seu Diário do Pará. Oferecimento Agropalma, movidos por biopotência. Alubar, a maior fabricante de cabos elétricos da América Latina, é do Pará. Banco da Amazônia, o parceirão do agronegócio na região. Guamá Tratamento de Resíduos, TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Prepare-se para mergulhar em um universo de imagens e ícones feito pela nossa gente com a nossa cara. A cada semana, o Sextou com Arte, o mais novo quadro do Bora Cidade, celebra a cultura em uma experiência de inspiração e entretenimento. Você vai se emocionar e descobrir talentos da nossa região. Toda sexta-feira no Bora Cidade, a partir de 11h50 na RBA TV, canal 13.1. Realização Grupo RBA Apoio Vale. A mensagem pode esperar, a sua vida não. O uso indevido do celular é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Por isso, no Maio Amarelo, a Unimed Belém incentiva a atenção e o respeito às leis de tráfego. Faça a sua parte para construirmos um trânsito mais seguro. Unimed Belém. Aqui tem segurança no trânsito. Querida cidade morena, preta, cabocla, índia, lusitana. Belém metropolitana, sei que fostes maltratada, mas é a hora da virada, tamo junto pra avançar. Tamo junto, tamo junto com Belém, tamo junto, Sariana. Prefeitura de Belém. Tamo junto por Belém. Aprendi com a minha mãe que se a vida for difícil, é preciso ser forte e encarar. É muito bom ver o seu delivery de comida crescendo. Ela sempre foi meu exemplo. Só não herdei o mesmo talento pra cozinha. O meu negócio é salão de beleza, que também está bombando. Segui os passos dela e consegui crédito no Bampará. Empoderamento passa de mãe para filha. Bampará empodera. Força e valor para o trabalho da mulher. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 104.7 MHz. Emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Belém, Pará, Brasil. Gastando a Bola. Apresentação, Paulo Sérgio Pinto. O Sensação. Paulo Sérgio Pinto está apresentando Gastando a Bola. 13:03 em Belém. Como eu falei na abertura, hoje o programa é dedicado aos Alex, né? Alex Butch, Alex Saudade e Alex Machado. O Alex Machado já está indo para a residência. Mais tarde vai estar de volta. Ou não, Alex? Não? Não hoje? Não? Tá. Só amanhã e terça, né? Isso. E o Alex Saudade assumindo o áudio aqui na Clube do Pará. 13:04, Alex, vamos trazer aí o Cachado com a sua primeira participação no programa falando do Clube do Remo. Um abraço, meu querido amigo Paulo Sérgio Pinto. Estou aqui com a minha primeira matéria no programa de hoje. Lógico, eu vou trazer aqui o Fábio Cortez, que foi o técnico interino na última sexta-feira, quando o Remo quebrou uma sequência de derrotas. Bom colocar isso aí. Quebrou uma sequência de derrotas, venceu 2-1 a equipe do Águia de Marabá, mas infelizmente o placar teve que ir para pênalti. O Águia venceu lá em Marabá, o Remo venceu aqui. Então o clube do Remo deu a volta por cima e de virada, com 9 em campo, o Remo meteu 2-1. Mas nos pênaltis, o clube do Remo perdeu o título para o Águia de Marabá. É por isso que eu trago aqui nesse primeiro bloco o técnico interino, o Fábio Cortez, que é auxiliar técnico permanente do clube do Remo e vai trabalhar com o técnico, o Ricardo Catalá. Daqui a pouquinho eu trago o técnico Ricardo Catalá, que foi apresentado ontem, estivemos ontem com as perguntas ao técnico que já assumiu ontem o clube do Remo, já está trabalhando, viu, meu caro Paulo Sérgio, ouvinte da clube, para o jogo na próxima terça-feira contra a equipe do Confiança. Já já vamos ouvir aqui o nosso Fábio Cortez. Vitor Benito, melhor para a garganta, você encontra Vitor Benito nos supermercados e drogarias de Belém. Hospital Saúde da Mulher, dia e noite a seu lado. MTS Segurança Limitada, segurança especializada, atravessa Pirajá, 1432, atrás do Bosque. Posto Ipiranga, Duque com Humaitá. Visite o Bob's Burger, aberta até 5 da manhã. Meu caro Fábio Cortez, jogadores do Clube do Remo não conseguem vencer na Série C. Deram resposta ao Águia 2-1, mas infelizmente perderam nos pênaltis. E os atletas azulinos, hein, meu caro Fábio Cortez? Eles foram bem eficientes. Conseguimos o gol e mesmo com o gol, com o segundo gol, nós tivemos outro. Continuamos com o controle do jogo, né? Só que o cansaço bateu com menos um, a entrega desde o primeiro tempo, com o apoio da torcida. Houve o desgaste, tanto é que no final, nosso vestiário é eu falo que eu quero um vestiário de caos. O que é um vestiário de caos? É um vestiário de guerra, onde o atleta entra mancando, deitado. Aquilo mostra qual foi a entrega dele dentro de jogo. E foi o que aconteceu. Eu estou orgulhoso dos atletas, do que eles demonstraram no jogo de hoje. Acredito muito que na virada de chave, no novo ciclo que vai estar se iniciando amanhã, e tenho certeza que a partir do jogo de hoje, com essa vontade que eles demonstraram, resgatou tudo que foi construído lá no dia 18 de dezembro. O Clube do Remo, na maioria das partidas, ele foi protagonista dos jogos. propositivo, tomando conta dos jogos, até ter um mês atrás, que nossa equipe era a sensação do Brasil. Há um mês atrás, a gente estava jogando com o Corinthians. Nós jogamos com o Corinthians em casa, fomos muito bem. No segundo jogo, perdemos lá dentro, mas também fomos bem. E depois pegamos o Cametá, continuamos muito bem. E depois as coisas não aconteceram, né? Tem coisas assim, parece que são inexplicáveis, né? E Fábio, te parabenizar porque você quebrou uma sequência de derrotas do clube do Remo. O Remo estava há 5 jogos seguidos perdendo. Perdeu 4 na competição Série C e perdeu aquela partida lá contra o São José. E você interrompeu, tudo bem, perdeu nos pênaltis, perdeu o título. Dói porque o torcedor te vê sentado aí, olhando tudo, porque perdeu nos pênaltis e perdeu o título paraense, que muita gente diz que título paraense não vale nada. Vale sim, senhor, porque todo mundo quer conquistar, e o Clube Remo, infelizmente, não conquistou. Agora, você que faz parte dessa engrenagem aí da comissão técnica, na sua opinião, o que aconteceu para acontecer isso que você está falando? O Remo estava bem no início da temporada, disputando até 3 competições, depois veio a Série C. Parece que quando chegou a Série C, o Clube do Remo se atrapalhou tudo. Na sua opinião, você que faz parte dessa engrenagem, por que isso aconteceu, hein, meu caro Fábio Cortez? Eu acredito que o que aconteceu, a demora do início do campeonato, ter embolado um pouco os jogos, nós tivemos, a cada 2 dias a gente tinha um jogo, 3 dias tinha um jogo, e essa sequência foi muito desgastante para a gente, e a maioria das derrotas aconteceu em detalhes, e final de jogo ou início de jogo. Então, às vezes, você ter um jogo com um gol com 5, 10 minutos, muda toda uma história de um jogo, você tem que correr atrás. E eu acredito que, sinceramente, foram detalhes, foi o acaso. Em nenhum momento a gente acha que está tudo errado, né? Mesmo com as derrotas, nem tudo. A gente trabalha muito aqui, trabalha sério, pessoas consciente do que tem que ser feito. Agora, são detalhes que aconteceram e que a gente precisa apagar isso, né? Acho que a gente hoje na preleção no hotel, a gente passou o vídeo. Geralmente a gente passa o vídeo do adversário no mesmo dia, né? E a gente optou passar o vídeo do adversário no dia anterior, ontem, no caso. Discutimos, todos os atletas discutiram sobre o nosso adversário de hoje, o Águia, que está de parabéns pelas 2 partidas que eles fizeram, pelo título que conquistaram. E a gente combinou que a gente ia passar um vídeo de um outro adversário. A gente fez um vídeo com os nossos lances, com os nossos gols, e mostramos que o nosso maior adversário hoje seria o Clube do Remo. Que o Clube do Remo precisaria resgatar o que ficou perdido lá atrás. Então hoje, eu fico feliz se vocês conseguem me entender, eu fico feliz pela vitória, para poder quebrar essa sequência, e também pela entrega dos jogadores dentro de campo. E o que a gente fala, se a gente tiver essa entrega deles dentro do campo, eu tenho certeza que as coisas podem voltar ao normal, porque futebol nós já mostramos, não só para a nossa torcida, mas para o Brasil que nós temos. Obrigado, Fábio, pela sua presença aqui no Gastando a Bola. COPM, clube dos oficiais da Polícia Militar, um clube para chamar de seu. Presidente Coronel Costa Júnior, Bancrévia, sensacional, Domingueira do Bancrévia, com várias atrações, administração, doutora Mara Santiago, restaurante Vero Shopping, na Terreiro 18, em Ananindeua, ao comando do Orlando Chope. Já já eu trago novo técnico contratado, Ricardo Catalá, 41 anos de idade, subiu com o Mirassol para a Série D e veio com a missão de subir o Clube do Remo também para a Série B. Tudo isso daqui a pouquinho, no segundo e terceiro bloco, com o técnico Ricardo Catalá, meu amigo Paulo Sérgio Pinto. Tá certo, Paulo Cacheado. Estaremos te aguardando, então, com muito mais informações do Clube do Remo, aqui no programa Gastando a Bola, neste domingo. O Alex, Alex, saudade. Receba um abraço do José Luiz Lessa de Souza, que entrou em contato agora, dizendo que qualquer hora vem visitar você, trazendo inclusive a tua encomenda, tá? E daqui a pouco tem... E Alex, eu já vou lá contigo, fica calmo, mantenha-se calmo, que eu já esculhambi aí, eu não quero esculhambar mais. Porque o Gerônimo disse que não é para me ficar calmo. Já já o, Alex, o José Lessa virá com o seu leque de notícias. Agora é o Alex Souza, que não é outro, senão o Alex Saudade. Isso, o Alex Saudade. Já já o Lessa com o seu leque de notícias aqui no programa Gastando a Bola. Tem mensagem de texto chegando aqui no programa? Aqui. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. Bira, considerado de coração, está ligado no programa. Valeu, Bira. Sucesso para ti. Que mais? Boa tarde, Paulo Sérgio. O problema do Remo não é só treinador. Sexta-feira ficou nítido a falta de compromisso, falta de vontade e garra dos jogadores. Esse joguinho tocando bola para os lados fala tudo. Será que os dirigentes não enxergam isso? É o Carlos Farias, do bairro de São Brás. Você concorda com ele, Alex, sobre... esse posicionamento de que esse joguinho de ficar tocando bola para os lados é a falta de comprometimento dos jogadores? Não, eu vejo de outra maneira. Sim. Eu vejo de outra maneira. Se há falta de compromisso, é outra situação. Na leitura do jogo, eu vi que o Águia fechou muito bem os espaços e não adiantava você... tentar esticar um pouquinho mais a bola, tentar verticalizar um pouquinho mais a bola, sem uma boa movimentação. A marcação do Águia naquele jogo, ela estava muito bem fechada. E nas duas vezes que o Remo tentou esticar, acelerar um pouco mais esse processo, perdeu a bola porque errou o passe e o Águia chegou na cara do gol, com muita rapidez. Então ali eu acho que foi um jogo de paciência, o técnico pediu para reter um pouquinho mais a posse de bola, para que tentasse rodar essa bola e alcançar um espaço para poder atingir o gol do Águia. Eu não vi se há algum outro tipo de má vontade ou outra situação internamente. Mas na leitura do jogo que eu vi foi isso aí. Não vi a falta de garra nem de vamos dizer assim, de não ter comprometimento com a causa do time. Boa tarde, Paulo. Você sabe que eu torço pelo meu papão, mas sou paraense. Fala para o Cacheado... não encher a bola desses jogadores, nem do treinador que vem treinar o Remo. Encheram tanto a bola do Marcelo. Encheram tanto a bola do Marcelo Cabo, o Mano, e os nossos clubes têm que parar, têm que fazer time para dar alegria para nós torcedores. Estamos perdendo para Manaus. É o Reginaldo de Icoraci. Até quem diga, Alex, que não só para Manaus, mas também estamos perdendo já para o Maranhão, né? Para o Piauí, que está se reerguendo novamente. O que é que você fala sobre isso? Profissionalismo, né? Falta profissionalismo para a gente aqui e um projeto realmente de crescimento. Você vê que Manaus e Amazonas não são os clubes tradicionais lá do Amazonas. Os outros clubes tradicionais de lá, como Nacional, Rio Negro, Faz, eles perderam no caminho com um processo muito parecido com o que nós estamos vivenciando hoje no estado do Pará. E quando você vê que o futebol hoje é um grande negócio, um gigantesco negócio, entendeu? Inclusive, depois eu queria um espaçozinho para explanar um pouquinho sobre essa questão de SAF, a questão de ligas, porque isso daí vai determinar até, vamos dizer assim, o futuro do tamanho que Remo e Paysandu vão representar no futebol nacional. O que a gente vê é que esses clubes estão se organizando. Há cada vez mais uma procura de atletas que possam entregar realmente aqueles objetivos que os clubes têm e não compromisso com dirigente A, dirigente B, empresário A, empresário B. Você vê clubes, principalmente do interior de São Paulo, uma ascensão muito grande. Ah, mas lá circula mais dinheiro. Mas o dinheiro está sendo bem aplicado e eles estão subindo cada vez mais. Eu vejo, até tenho uma visão diferente, eu vejo que Remy Paysandu tem recursos, sim, suficientes para montar times competitivos. Está errando, sim, nas escolhas, nos interesses, dentro dos próprios clubes, para que se tenham times competitivos e entreguem o resultado de pelo menos estar numa Série B, o que vai ser essencial para o tamanho que Remy Paysandu pretendem ter nas próximas, não digo nem nos próximos anos, mas nas próximas décadas. Você imaginou, Remo e Paysandu numa série B, né? Com um bom futebol que o Águia vem apresentando, e a Tuna que está se reerguendo novamente, chegaria à Série C, e aí, numa Série D, com Castanhal e um Cametá, nossa, seria uma glória para o futebol paraense. A gente tem, eu tenho sempre usado como um parâmetro, como muita gente tem utilizado, a questão do futebol cearense. Para você ter uma ideia, no passado, o futebol cearense teve 8 clubes disputando as competições nacionais, né? Sendo que no ano passado Fortaleza e Ceará estavam na Série A, né? O Ceará infelizmente caiu, mas é um dos grandes candidatos a subir novamente para a Série A, pela estrutura e investimento que tem, e o profissionalismo que tem. E você tinha ali Ferroviário, você tinha uma série de outros clubes que estavam disputando a quarta divisão, a terceira divisão e tentando um espaço. Então, eu vejo potencial também aqui no nosso estado de alguns clubes, como é o caso do Águia, o Castanhal. O Castanhal, na verdade, ele está atrasado aí, já era no mínimo para estar numa Série C. Com certeza. Pelo trabalho e estrutura que tem, né? Eu vejo, eu identifico assim, um dos primeiros defeitos aí nessa gestão do Castanhal, as escolhas de técnico. Acho que chegou o momento também do Castanhal imaginar ou ter no seu projeto um técnico mais experiente, como é para clubes como o Remy Paysandu. Tá certo. São 13 horas, mais 19 minutos em Belém do Pará. E por falar em Marabá, deixa eu conversar com o vice-presidente do Águia Marabaense. Eu não sei nem se ele ainda já está podendo falar, porque desde a sexta-feira a festa está sendo grande em Marabá. Pedrinho, parabéns pela conquista do Águia. É o primeiro título a nível estadual. E eu sei que o trabalho é árduo, aumenta muito mais a responsabilidade agora diante do torcedor, diante dos patrocinadores e diante de vocês mesmos, da diretoria do Águia Marabaense, a partir dessa conquista. Parabéns por tudo, Pedrinho. Obrigado, Paulo Sérgio Pinto. Um abraço aí a todos os amigos da clube. Sem dúvida nenhuma, um momento muito especial que nós estamos vivenciando aqui em Marabá, Paulo Sérgio. Até porque o Águia já tem 40 anos de fundação, 23 anos como time profissional. E graças a Deus, em 2023, veio esse título de campeão paraense. Isso é resultado de muito trabalho. Em 2022, ano passado, em setembro, quando a diretoria se reuniu, que nós tínhamos sido o quarto colocado no campeonato paraense, depois de um bom tempo fora de competições nacionais, nós teríamos em 2023, a Série D. Então nós nos reunimos naquele momento e definimos, não só juntamente com o presidente Ferreirinha, o diretor Tarciso, que nós precisaríamos ser mais ousados, fazer um investimento, um aporte maior do que nós vínhamos fazendo, porque nós não estávamos satisfeitos, Paulo, com o quarto lugar. Nós achávamos que nós tínhamos condições, nós tínhamos competência e capacidade para chegar na final do Parazão. Se fosse campeão ou não, era consequência, mas para a glória de Deus, nós fomos campeão, fizemos um trabalho maravilhoso, um trabalho, eu sempre falo e comento, que time profissional não pode ter atitude de amador, time profissional tem que ser profissional. Eu vou citar um exemplo de um profissional que nós não tínhamos no nosso elenco, que é o fisiologista, que é aquele profissional que vai mostrar como cada atleta tem que trabalhar na sua performance física. Geralmente a gente trabalhava preparador físico vinha, dava aquela preparação física igual para todos os profissionais, para todos os atletas. E cada atleta tem uma necessidade, né, de treinamento. Então a gente fez isso, trouxemos uma comissão técnica nova, experiente, capacitada, juntamente, né, com a nossa visão de ir atrás dos jogos, participar, acompanhar presencialmente, não ficar só recebendo vídeo de empresário, de jogadores. Então nós começamos visitar os campos da região, participamos ano passado aí, acompanhamos a segundinha no Campeonato Paraense, acompanhamos a Série D, enfim, e daí pudemos daí escolher um elenco de jogadores que tem honrado muito a cidade de Marabá, honrou na Copa do Brasil, honrou no Campeonato Paraense, e tenho certeza que vai honrar na Série D para que a gente possa ascender para a Série C na próxima temporada. Boa tarde, Pedro Correia, quem fala é Alex Butch, e gostaria muito de parabenizar você e toda a diretoria, os atletas, comissão técnica, pelo grande feito. E para você ter uma ideia, dar um testemunho para você, alguns amigos lá do Rio de Janeiro me ligaram, passaram mensagens perguntando informação do Águia, e lembraram daquela grande campanha, né, em que o Águia venceu o Fluminense pela Copa do Brasil, né, e lembraram, né, daquele grande feito, né, e parabenizaram, mandaram um abraço também, inclusive torcedores do Fluminense e do Flamengo, né, uns lembravam da vitória, principalmente do Águia em cima do Fluminense pela Copa do Brasil, salvo engano, em 2008, e naquele momento o Águia tinha um grande momento e a gente imaginava que ia decolar, né, as coisas em determinado momento não aconteceram. E eu queria saber de vocês o seguinte: é um novo projeto, uma renovação, e principalmente, como está a questão de estruturação do Águia, né? Valores a serem investidos, sei lá, a questão de centro de treinamento, uma categoria de base forte, para revelar jogadores e principalmente abastecer o time do Águia, o time profissional do Águia, para realmente crescer cada vez mais. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Alex, prazer falar com você, tenho uma admiração imensa aí pelos seus comentários. Agora há pouco eu estava ouvindo os seus comentários sobre tudo que está acontecendo com o futebol paraense, e eu, como vice-presidente, né, a nossa diretoria toda sempre estão antenados, apesar da clube hoje não tá transmitindo o programa do Paulo Sérgio Pinto aqui em Marabá, mas a gente, através do aplicativo, faz questão de estar ouvindo cada um de vocês, porque isso engrandece o futebol paraense e nos dá bastante experiência para que a gente possa aprender com os erros dos outros, para que a gente não possa cometer esses erros. Por isso que eu falei que foi um planejamento bem feito, foi planejado, foi idealizado e a conquista veio. Sobre a questão estrutural, você sabe muito bem que o Águia chegou na terceira fase da Copa do Brasil e com isso houve uma boa premiação. Parte dessa premiação nós passamos, obviamente, para os jogadores, comissão técnica, né, o elenco do Águia, e parte desses recursos a gente separou e guardou para que nós possamos ter o nosso centro de treinamento. Porque o Águia de Marabá, como é conhecimento seu, ele joga e treina no campo do Zinho Oliveira, que é um campo do município, não é da propriedade do Águia. E muitas vezes nós temos dificuldade até de campo para treinar. Então, um time profissional não pode ter essa dificuldade de não ter o campo para treinar. Então, nós vamos fazer início desse processo. A gente sabe que o custo de um CT ele é muito grande, mas nós já temos uma área que foi concedida pelo governo municipal, o prefeito, e esperamos que a gente possa ir ainda nesse semestre, com o verão chegando aqui na cidade, para que a gente comece a terraplanagem e comece a fazer esse trabalho primeiramente com os campos e depois se estruturar, para que a gente tenha um campo, para que a gente tenha alojamento, para que a gente tenha uma condição e uma estrutura de ser um time realmente profissional, para que não aconteça o que aconteceu no passado. Chegou naquele patamar em 2008, eu estava lá em Campinas, onde a gente precisava de um gol, precisava de um ponto para subir para a Série B e não conseguimos. Depois de lá, a gente veio decaindo e agora estamos reestruturando novamente. Esperamos que daqui para frente a gente possa alcançar voos mais altos, mas sempre com esse pensamento de cada vez mais se profissionalizar. 2024, Pedrinho, o Águia já tem garantido aí a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D. Vai abrir mão da Série D na batalha subindo este ano para C? Olha, eu espero, né? Porque com isso a gente dá oportunidade para outros clubes do estado do Pará. Né? Exemplo do São Francisco, que foi o quinto colocado no Campeonato Paraense desse ano. Se o Águia subir para a Série C, ele vai oportunizar essa vaga para o São Francisco, que é muito bem treinado pelo Samuel Cândido, que esteve aqui pelo Águia. Então a gente espera, porque eu entendo que se os clubes paraenses for subindo de divisão, isso é bom para o futebol do estado do Pará. E é essa a nossa torcida para que a gente consiga alcançar esse objetivo. E como eu falei agora há pouco, a gente está buscando aprender com os erros nossos, os erros de outros clubes do estado do Pará, para que a gente não possa cometer aqui. E você pode ter certeza, Paulo e Alex, que nós estamos trabalhando duro, incansavelmente, para que a gente consiga esse próximo objetivo nosso, que é subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. E agora com um detalhe a mais também, né, o Pedrinho? Os jogadores, a comissão técnica, mais valorizados pela conquista do título estadual. Como é que está essa conversa aí? O contrato está definido até o final da temporada da Série D com jogadores e comissão técnica, ou ainda outra conversa vai definir tudo isso? Não, todos os jogadores, né, quando eles chegaram aqui, até porque a gente tinha calendário, a gente fez um contrato até final de setembro e outros até início de outubro. É, todos eles com a sua multa rescisória, quem for precisar sair, até porque muitas vezes vem contato de time de Série B, Série A, a gente também não vai querer prender o jogador aqui. E a gente teve um cuidado também, Paulo Sérgio Pinto, que eu acho de fundamental importância, durante essas competições, aqueles jogadores que chegaram assim no sacrifício, que nós falamos, aposta no projeto do Águia que você vai se dar bem e o Águia, a diretoria do Águia vai reconhecer o seu esforço. Então, aquelas pessoas que chegaram com um contrato bem baixo, né, na base do risco, a gente, durante a competição, a gente foi ajustando esse salário, melhorando o salário, né, como forma de meritocracia, e graças a Deus, isso nos permitiu ter um ambiente bastante harmonioso, não só dentro e fora de campo, e isso nos permitiu a ter a certeza e a garantia que a maioria desses jogadores, a não ser que venha uma proposta realmente muito tentadora, mas a maioria dos jogadores pretende ficar no Águia, porque esse ano foi um ano muito promissor, tanto profissionalmente para eles, como financeiramente. Pedrinho, mais uma vez, para você, para o grande Ferreirinha, e para o plantel, comissão técnica, em nome aí do Matheus Sodré, mais uma vez, parabéns pela conquista, que esse título, essa conquista, como se diz na gíria do futebol, não suba a cabeça, mas que vocês permaneçam aí com o pé no chão, focado nesta Série D para mais tarde. Aí sim, no final da temporada, estar comemorando mais um título que seria a subida para a Série C do Campeonato Nacional. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Alex, aí um abraço a todos os ouvintes aí da Clube. São 13h30 na Grande Belém, está aí a palavra com o presidente, o vice-presidente do Águia de Marabá, o Pedrinho Corrêa, conversando conosco aqui no Gastando a Bola. Boa tarde, Paulo. Estou na cidade do Petróleo, Macaé. Espero que o Paysandu consiga pelo menos um resultado positivo no jogo de hoje. Até o empate seria um bom resultado. Será que agora está no estatuto do clube todo ano contratar um Robinho? O último que passou foi bem e espero que o Papão dê a volta à Série B, que não faça igual os outros que venham para enganar, até se machucar nos treinos para ficar roubando o clube e enganando o torcedor. Aí ele dá exemplos aqui, Ricardinho, Dalberto e agora Leandrinho, que não faz nenhum jogo e já está no estaleiro. A dupla Repá é uma mãe. É o Ricardo Bueno, vem para o Paysandu, seria um baita reforço para a Série C. É o Felipe Souza que está mandando aqui a sua mensagem direto de Macaé. Boa tarde, Paulo Sérgio Pinto. Cadê os cardeais do Clube do Remo? Doutor Birajara, doutor Paulo Mota, Levi e outros. É, que estão de braços cruzados e não fazem nada para tirar da presidência do Clube do Remo esse presidente incompetente e amador, Fábio Bente. Tem que mandar uns 8 pernas de pau embora. São eles: Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra, Ícaro, Raí, Franco. Franco deve ser o Richie de Franco, né? É, Claudinei, Laranjeira, Álvaro Rogério e Pedro Vitor. Essa turma aí deve ir embora, segundo o Amadeu Fernando, também participando do programa. É, o maior culpado do momento que o Remo vive se chama Fábio Bente. Covarde, se esconde nos momentos difíceis e aparece nos bons. Ainda bem que essa gestão vai acabar. Administrativamente, excete, mas no futebol medíocre. Não, administrativamente, não. Administrativamente, excelente, mas no futebol medíocre. Horroroso no tempo em que ele passou como presidente. É o Marco Moreira do Tenoné. Obrigado, Marco, pela tua participação. 13:33 na Grande Belém. Chegamos ao final do campeonato. É? Urbano é o quê? Formação? Então vamos lá com o Urbano. Urbano, boa tarde. Um abraço, Paulo Sérgio Pinto, ouvintes sintonizados. Aproveitar logo que nós chegamos ainda há pouco, né? Vamos logo, se você me permite, a matéria da turma, a Luz do Brasileiro. Deixa eu conversar aqui com o Zari, que está aqui, para falar sobre o Troféu Camisa 3, Urbano. Tá, então, posteriormente eu ligo e entro no ar. Tá bom. Beleza. São 13:34. Zari Filho, chegamos ao final do Troféu Camisa 13, chegamos ao final do Campeonato Paraense e estamos chegando ao final do Troféu Camisa 13. E mais do que nunca, aumenta essa expectativa para sabermos quais os jogadores escolhidos pela votação popular para receber a premiação maior do esporte paraense. Boa tarde, Zaire. Olá, Paulo Sérgio. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. E antes de tudo, o nosso contato, seja ele de agradecimento, de reconhecimento aí pela parceria com o Gastando a Bola, mais um ano na edição número 31 do Troféu Camisa 13, todos os domingos aí você também relembrando, incentivando a memória do Troféu Camisa 13. Aliás, eu abro sempre um parênteses aí, vivemos num país onde alguns dizem que não tem memória. E sobre o Camisa 13 da RBA TV, não se pode dizer isso, né? A cada ano a gente também, nas ações promocionais, procuramos exatamente valorizar o passado do Troféu Camisa 13. Prova disso é que ontem à noite nós encerramos no Shopping Metrópole, em Ananindeua, uma exposição denominada Magia do Futebol, exatamente em síntese, mostrando essas três décadas daquela que reconhecidamente é a maior e mais popular premiação do esporte paraense. Um grande sucesso de público, muitas pessoas passaram lá durante 4 dias, e enfim, foi mais uma ação também do Troféu Camisa 13 no seu ano 31, que agora chega à chamada reta final, que é a premiação, né, no próximo fim de semana. O troféu, 21 troféus à disposição, é claro, estão prontos para serem entregues aos vencedores, aos ganhadores. Aliás, me permita, 2 já tem dono, né, o Paulo Sérgio? Não precisa nem criar a expectativa. O Águia tem 2 troféus de garantidos. De campeão paraense do interior. Perfeitamente. 2 troféus, camisa 13, o de campeão e de do interior. Aliás, bicampeão do interior, hein? É bom que se diga, ano passado o Águia, nessa retomada, como falava o Pedrinho Corrêa ainda há pouco, eu acompanhava atentamente, o Águia já conquistara o ano passado o troféu de campeão no interior, portanto agora o bicampeonato. Enfim, Estamos também muito felizes com o apelo, com o número de votos. Nós beiramos aí os 500 mil votos em 3 meses e alguns dias de promoção, né? Porque o projeto foi lançado no dia 18 de janeiro, lá no Metropolitan, com a sua presença, inclusive, da equipe da Rádio Clube. E foi concluído agora na sexta-feira, dia 26 de maio. Então é um número bom, 479 mil votos foram contabilizados aí pelo nosso site, pela homepage, a página oficial. E o resultado nós vamos anunciar na terça-feira, dia 30, agora no Camisa 13, às 6h30 da manhã. Quem é quem na seleção dos melhores da edição número 31? Portanto, desde já o alerta no Gastando a Bola para a próxima terça-feira, às 6h30 da manhã. Vamos conhecer os melhores do Parazão eleitos pelo voto popular, pelo voto do técnico da arquibancada, que eu sempre digo e não canso de reafirmar, o melhor técnico do campeonato. Paulo. Na terça-feira, Zaire, a divulgação e na sexta festa, né, de entrega? Pois é, eu nem diria que seria festa, né, porque ela vai inclusive fugir um pouco daquele padrão, daquele glamour noturno, né, com luzes, ação, skypaper. Nós tivemos muitos problemas, como os clubes também, para conseguir conciliar essa data do dia 2 de junho. O que é se conciliar? A agenda aí, não é, maluca aí da CBF, com muitas competições nacionais, chocando com o paraense. E o próprio Copa atraso Verde. Do campeonato, né, Zé? Como é que é? E o próprio atraso do campeonato fez isso, né? Pois é, também isso, né, Paulo? Já poderíamos ter esse campeonato, poderíamos ter tido esse campeonato encerrado já algumas semanas atrás. Mas, enfim, vamos ter um modelo diferente de premiação. Aliás, num local que vai ser definido durante a semana, será divulgado, mas será um espaço restrito, não é? Aos ganhadores do troféu. Eu fico muito feliz em saber que o Águia, que joga no próximo final de semana em Belém com a Tuna, vai antecipar a sua viagem para Belém, exatamente para participar da premiação. E olha, isso valoriza bastante. O Águia, depois de Independente Tucuruí, depois de Cametá, mais um da região do Tocantins, conquista de maneira inédita, não é? E heróica esse título que eles, com muita justiça, continuam festejando desde sexta-feira em Belém, no Bainão, e festejos que continuaram ontem lá em Marabá, a gente acompanhava atentamente. Mas, enfim, o Águia é o dono da festa, não é? 2 troféus garantidos, o de campeão paraense e o de campeão do interior. Esses troféus, inclusive, estiveram lá no Shopping Metrópole em exposição durante os 4 dias da mostra, que mostrava um pouquinho aí dos 31 anos da trajetória do troféu Camisa 13. Nós vamos exatamente recepcionar os aguianos, os azulões lá do Sudeste Paraense, porque eles, na verdade, serão os donos da festa. Agora, é bom que se diga, né? A eleição é democrática. O Paysandu tem jogadores na seleção, o Remo tem jogadores na seleção, a Tuna tem jogadores na seleção, o Cametá tem jogador na seleção. Enfim, façam suas apostas aí para o anúncio oficial da próxima terça-feira, às 6h30 da manhã. Você arriscaria aí, os jogadores do Águia que teriam aí essa votação, o referendo popular, Paulo Sérgio? Um deles com certeza vai estar na lista, que é o Axel. O Axel Lopes, né? Isso. Eu também concordo com você. Belíssima campanha, hein? Uma regularidade impressionante. A eficiência desse gaúcho que há quase 4 anos ou mais está rodando aqui pelo futebol paraense. E né? Só o Águia viu, né? É. Ele foi Bragantino, né? Ele foi Castanhal. Exatamente, né? Foi. E para quem não sabe, veio do Amapá. Ele primeiro jogou no Santos. Lá de Macapá, né? Foi recrutado, na verdade, pelo futebol amapaense. E de lá ele veio para o futebol paraense. Mas, Paulo, se você me permite, eu sei que seu tempo aí é curto, você Zaire, tem outras prioridades, pois não. Estou aqui com o Alex Butch como convidado e quero fazer uma pergunta para você. Pois não, Alex, boa tarde, que prazer poder ouvi-lo, hein, Alex? Quanto tempo, hein? Pois é, Zaire, boa tarde. Queria te parabenizar mais uma vez. Chover no molhado, né? A tua produção sempre fantástica. E agradecer sempre que você e a dona Marcli sempre me receberam lá no Troféu Camisa 13, com muita fidalguia, com muito carinho. E agradecer que aquilo me trouxe muito aprendizado, né? Eu frequento já há muitos anos as palestras do Troféu Camisa 13 e aquilo nos trouxe muito aprendizado, ampliou a nossa visão com relação ao futebol, ali a gente como torcedor e eventualmente acabamos chegando até a crônica em função muito também desse trabalho que você desenvolve, trazendo grandes palestrantes, pessoas que realmente acrescentavam. Uma pena que os nossos dirigentes sempre estavam, vamos dizer assim, com o pensamento de que não tinham nada a aprender e hoje estamos numa terceira divisão e até um dos grandes clubes na lanterna da Série C. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, um grande abraço a você e a dona Marcli, que sempre me receberam com muito carinho e com muita fidalguia. Oba, obrigado, você também nos deixa assim emocionados aí com as palavras generosas sua, Alex. Eu também fico muito feliz em vê-lo também no dia a dia, em outros espaços aí, opinando com muito respeito. Hoje a gente acompanha, olha, o Alex Bolt está querendo fazer uma participação, ele tem uma opinião, vai emitir uma opinião, e sempre muito coesas, muito sensatas e acima de tudo, inteligentes, Alex. Muito obrigado, hein? Nós nos orgulhamos também de você, do seu crescimento, do seu prestígio hoje, da sua credibilidade junto à Crônica Esportiva. Paulo, só para finalizar, me permitam, 21 troféus, então, estarão sendo entregues na próxima sexta-feira, né, num outro horário, não será noturno o evento. Ele será um evento às 12 horas, de 12 às 14 horas. Vamos divulgar durante a semana oportunamente o local, até porque nós temos uma limitação, volto a dizer, de público e de localidades para esse evento. 21 troféus, dos quais 19 são destinados ao futebol. Nós temos também, paralelamente, aí o Gol Placa 13. Você arriscaria o Gol Placa 13 da temporada, Paulo e Alex aí? Betão no jogo contra o Remo, sexta-feira. De bicicleta. Não tem outro? O Betão. Digo, não tem outro? Só o Betão mesmo que chegou e aconteceu na sexta-feira? Para mim é. É, né? Legal. Uma bela opinião. Eu também acho que foi um belo gol. Só que durante o Troféu Camisa 3, durante o campeonato, outros gols foram disponibilizados no site para que o torcedor votasse. Então eu não garantiria hoje, veja bem, digo sempre que o Troféu Camisa 3 faz a vontade do torcedor. Ele é o melhor técnico do campeonato, né? Mas outros gols aconteceram. Sem dúvida nenhuma, o Betão é um dos melhores, se não o melhor, na minha opinião, melhor gol do campeonato pela plástica, pelo momento, pelo que ele representou também nessa conquista histórica do Águia. Mas enfim, 19 troféus para o futebol, temos um troféu para o destaque amadorista, 13 federações indicaram o seu atleta de melhor performance de um ano, de abril 2022 a 2023. Vamos conhecer o destaque amadorista também na sexta-feira. E a personalidade esportiva, hein? Aí sempre o trabalho é maior, hein? Nós tivemos muitas dificuldades aí para encontrarmos essa personalidade esportiva que será também homenageada, que receberá o seu troféu na próxima sexta-feira. Sem esquecer que nós temos votações especiais, aliás, há 3 anos isso vem acontecendo, que é o Torcida Top 13, a torcida mais presente, mais concreta, mais assídua, pelo menos na internet, isso. Vamos também ter a Camisa Top 13, que é a camisa mais bonita do campeonato, também escolhida pelo torcedor. E o clube mais querido, né? Veja, o clube mais querido durante o Campeonato Paraense 2023 na temporada. Enfim, eu fecharia, Paulo, Alex e ouvintes da Rádio Clube, dizendo que desses 21 troféus, 2 já tem dono, né? Já estão com as plaquinhas prontas. Águia de Marabá Futebol Clube, o Azulão com o troféu de campeão do interior, aliás, bicampeão, e o troféu de campeão paraense. Zali, um grande abraço para você, obrigado pela parceria mais uma vez este ano e aguardando novamente o TC13 em 2024. Legal, Paulo, mais uma vez, hein, com muito carinho, com muita sensibilidade e reconhecimento, o seu apoio, a sua eficiência, a sua atenção e as facilidades que você sempre também proporcionou à equipe do Troféu Camisa 13. Que esse agradecimento seja extensivo ao Tomás, o coordenador da equipe, também facilitador das nossas ações, e ao grande comandante Guilherme Guerreiro, lógico que o Timão, campeão do rádio, estará conosco na sexta-feira para o grande momento de premiação do troféu Camisa 13, ano 31. Uma boa tarde a todos e obrigado pelo espaço. Valeu, obrigado, Zaire. Tá aí, sucesso absoluto, troféu Camisa 13 nesta temporada. Por falar em gols, Alex, o Betão na sexta-feira e o Balão Marabá contra o próprio Clube do Remo, aquele gol de falta que o Vinícius ficou parado ali, olhando a bola passar e pedindo para que os dedos do futebol colocasse para fora e a bola acabou indo lá na rede. Um vento batesse ali e tirasse para fora. É, realmente, nem tirando a luva e jogando, a bola não sairia. Não sairia. Realmente foi uma cobrança perfeita e é difícil hoje em dia você ver gols de falta com tanta qualidade. E o Águia se especializou nisso, que na Copa do Brasil também se classificou contra o Botafogo da Paraíba num golaço também de falta, só que não foi o Balão Marabá, foi o outro atleta. Eu esqueci agora o nome dele, que fez também um golaço de falta, dando a classificação para o Águia. Alô, Elton! O Elton estava em Belém, está voltando agora para o Marabá. Ele, ao lado do Batata e Maiana, estão acompanhando o programa Gastando a Bola. Grande Elton! O Corinthians Canaense, do professor Heleno, aplicou uma goleada de 13-1 no Vulcano pelo campeonato de Master local, ontem às 19 horas. No estádio Benezão, em Canaã dos Carajás. Abraço do amigo Heleno e Heloísa Poetisa, ligados no programa. E olha, ele está confirmando aqui, Alex. Está chegando a safra do açaí e da farinha em Irituia. Pronto? Está falado. Olha o sorriso do Alex. 13h48. Sim. Quem vem lá? Francisco Urbano? Fala aí, pontual. É um abraço a você, Paulo Sérgio Pinto, nosso querido Alex Saudade, não é o Machado, é Alex Saudade. E também o nosso Alex Butch, é verdade. Quanto tempo, né, Alex? Um abraço, meu amigo. Muita saudade de você, hein? Faz tempo, hein? A recíproca é verdadeira, você sabe muito bem disso, eu admiro o seu trabalho, você é um comentarista, um profissional que sabe fazer a leitura perfeita do jogo. Obrigado. Né? Olha, vamos falar da Tuna Luso Brasileira. A Tuna Luso Brasileira ontem conseguiu um grande empate, né? Um empate, estava perdendo por 1-0 e o Enzo fez o gol de empate. Aliás, o Enzo vem se destacando, fazendo gols em favor da Tuna Luso Brasileira ontem no empate de 1-1 contra o Maitá. A Tuna, que já realizou 4 jogos, tem uma derrota, 2 vitórias e um empate. Então a Tuna está bem colocada, vice-líder. Delegação já retornou à nossa capital e, portanto, agora o pensamento é no Águia de Marabá, Tuna Luso Brasileira, que vem fazendo, como eu disse, um grande trabalho no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, sob o comando técnico Júlio César. Está fazendo aí a tentativa de subir para o Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão ano que vem, a Tuna Luso Brasileira. Portanto, então nós vamos aguardar que a turma possa desenvolver um grande futebol e, consequentemente, subir para a Série C do ano de 2024. A representação vai ser amanhã à tarde ao técnico da Elite do Norte, no caso, Júlio César. O time que entrou ontem, para ter uma ideia, Jefferson, Daelson, Dedé, o jogador, o Marlon, e o Cássio, na lateral esquerda, aí vem o Cauê, o jogador Samuel, Pedrinho e o Luquinhas, na frente o Paulo Rangel e Edrian. Então foi o time de Cruz Maltino. Depois, o técnico Júlio César foi fazendo o processo de alteração. E a turma, por muito pouco, não vence a partida. Aliás, o pênalti, na transmissão falaram que o pênalti foi regular, né? não deveria ter acontecido esse pênalti, mas marcava, tudo saindo prejuízo, poderia sair com uma vitória, mas o empate fora de casa, sem dúvida, é um grande negócio. Falo sempre em nome de Edsign, adesivos, banners, crachás em PVC, fachadas em ACM, gráfica em offset, letras em acrílico, letras em aço, móveis em MDF. E a Edsign confeccionando ingressos para shows e jogos de futebol. Em papel moeda, contagem holográfica. Contato do Júnior Serrão, 32-34-36-21-988-50-78-11. Também nome de Brice Fucá, melhor oficina de reparação automotiva de Belém, na 3 de maio, 876, não corra riscos. Corra para Brito Sucar. Contato do Sabana, 3 de maio, 981-280490, na Travessa Campos Salles, 674. A parada resolvida com João Vitor. 982-72-76-74. Amanhã, como eu falei, vai acontecer reapresentação, revisão médica com o Dr. Elton Novo, trabalho físico com o Neto. E aí, rapaziada, parte para o gramado, se preparando já para o próximo jogo, a próxima partida. Tudo na luz do brasileiro, né, que rápido retrospecto, no início do campeonato da Série D, perdeu fora de casa no Zerão para o Trem do Amapá pelo placar de 1-0, retornou ao Belém do Pará, estreou diante do seu torcedor na Vila Olímpica, 2-1 de virada no Nacional do Amazonas. Depois, ela viajou com destino à cidade de Rio Branco no Acre, exemplo de ontem, no domingo retrasado, e venceu a equipe do São Francisco pelo placar de 1-0. E ontem retornou, menos de uma semana, retornou a Rio Branco, capital do Acre, estádio Florestão, e empatou com a equipe do Maitá. Então tá tudo certo, tudo moralizado, tudo tranquilo, meu caro. Paulo Sérgio Pinto, você segue ao lado dessas duas feras, né? Os dois Alex, se você gostava de um, agora gosta mais de mais um, somando dois. Um abraço, rapaziada, beleza? Valeu, Urbano, obrigado pela tua participação, falando da Tuna Luz Brasileira, e eu vou direto com o Dinho para falar do Paysandu. Fala aí, Dinho! Fala, Paulo! Aqui no Gastando a Bola para participar, né? Participar do programa. E hoje tem Papão da Cruzu, às 19 a bola rola. Paysandu, aliás, na ordem, volta redonda em Paysandu. É a quinta partida do Paysandu da Série C do Campeonato Brasileiro e a terceira fora de casa, né? Paysandu que vem de duas vitórias em casa, venceu pela Série C a equipe do Manaus e venceu também pelo Campeonato Paraense a equipe do Cametá. Claro que isso acaba dando um pouco mais de confiança para o elenco, que estava meio desconfiado, assim mesmo o torcedor meio desconfiado, enfim. Isso é bom para que aos poucos a coisa volte ao F5, né? Atualiza tudo e fica pai negão, lindão do jeito que quer o torcedor. Esse torcedor que ainda está desconfiado, ainda está rolando aquela história do público zero nos jogos do Paysandu. Isso, querendo ou não, é um pouco preocupante para o clube, né? Então, que isso mude o mais rápido possível. Em nome de Argamassa, Plástica Massa, genuinamente paraense, daqui é nossa, da região, é cá de casa. Argamassa, Plástica Massa, não tem melhor. As grandes construtoras de todo o Brasil estão utilizando. Você também, na sua obra, na sua reforma, 91-3724-1453. 3724-1453. E Fito Benito, pra garganta não tem coisa melhor. Com própolis, mel de abelhas, eucalipto. Fito Benito, protege a sua garganta e deixa a sua imunidade lá em cima nas drogarias e supermercados da cidade. Ontem, o último trabalho pela parte da tarde em Volta Redonda. Paysandu que na sexta-feira trabalhou pela manhã em Belém dos Bicolores, na Cidade do Lobo. E ontem a conclusão, à noite ainda teve uma reunião com todos os jogadores e comissão técnica. Claro que com a intenção do Marquinhos de passar a orientar tudo o que vai acontecer, como joga a equipe do Volta Redonda dentro de casa, como o Paysandu tem que se comportar fora de casa para não ocorrer o que ocorreu nas duas primeiras partidas contra a Figueirense também, a equipe do Ipiranga. Então, com a palavra, o elenco e jogadores para a partida que às 19 começa com a narração de Cláudio Guimarães aqui no Sonsaço do Timaço, aqui no Sonsaço da Clube. O Lobo! E Paysandu está no mercado, a qualquer momento pode anunciar mais contratações. E daqui a pouco, no segundo bloco, vou falar de quem está chegando e de quem está saindo. Nesse Paysandu que joga hoje, hein? Que joga hoje. A previsão de saída do hotel pro estádio às 17h30. 17h30 para que o grupo possa fazer aquele aquecimento do gramado, né? E sentindo o clima do jogo. Tudo isso, tá tudo programado, tá tudo bonitinho, tá tudo naquele pique do jeito que quer o torcedor. E o torcedor quer ver esse Paysandu dando as cartas fora de casa, porque ainda não deu. Quer um Paysandu diferente fora de casa, porque ainda não viu. Ou seja, um Paysandu para brigar pelo acesso é o que mais quer o torcedor. O torcedor não aguenta mais Série C aqui para nós, hein? Não aguenta mais Série C. E o Filemon tá aqui para bater um papo com a gente, Filemon. Acabou o Campeonato Paraense, na quarta acaba a Copa Verde, e aí o tempo fica bem maior para que o Marquinhos possa ajustar mais ainda essa equipe do jeito dele. O quanto isso vai ser bom para o Paysandu, Filemon? Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos. Cara, vai ser muito importante a gente estar em uma competição só, porque o Marquinhos vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar. A gente começou a evoluir bastante já, a nossa posse de bola, a nossa linha de trás ali começou a se organizar mais. Então eu acho que vai ser bastante válida essa uma competição. Na medida que o tempo passa, eu diria assim, que você já se adaptou ao futebol do Norte,